Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mas o Wikicast. E estamos na mesa com os insurgentes mais originais, ele sim, direto da Augusta, o Pato. Cientista, playboy, filantropo e milionário. Eita, e ele sim, o sapo mais pulador, cantor da música do Homem de Ferro. Já vi que vai pra abertura, né? O que no... Como diria o Tony Stark, é melhor ser temido ou respeitado? Eu pergunto, é exagero querer os dois? Ele escreveu no papelzinho a entrada dele. Tinha que escrever, que eu não tava conseguindo decorar, cara. E eu, Bigode, que com certeza vai falar do Batman Begins. Solta a vinheta. Porra, por quê, né? Yeah, escuta aí, o quê? Player Talks! Mais uma semana. Homem de Ferro. Gênio, bilionário, Tony Stark, me apresento. Título de mais rico do mundo aqui ostento. Fornecedor de armas pro governo eu vendia. Melhor equipamento, a melhor tecnologia. O dinheiro só servia pra festas e diversões. E a guerra só crescia com as minhas invenções. Fornecedor da guerra é como a mídia me aponta. Mas eu não me importava, o dinheiro tava na conta. Após vender mais uma arma futurista, eu vi meu armamento na posse dos terroristas. Em uma caverna bem longe da sociedade, fui preso e obrigado a trabalhar contra a vontade. Não perdi tempo, bolei um plano de fuga. Criei o meu primeiro protótipo de armadura. O antigo Tony morreu naquele deserto. Agora como herói me chame de Homem de Ferro. Gênio bilionário, grande como herói, sucesso como empresário. De armadura, a sua chance é zero. Homem de Ferro. Gênio bilionário, grande como herói, sucesso como empresário. De armadura, a sua chance é zero. É isso aí, galera. Caralho, hein? O Wikicast 101. Tomar no cu, hein, filha da puta. Olha ele, cara. Olha só, não é sobre os dálmatas, né? Perdeu aí, olha só que merda. Perdeu uma chance, cara. Puta, olha aí, olha. Não, seria foda. É, galera. Vai, pode... ficar pro próximo. O próximo podcast é sobre 102 dálmatas. É, mas tem um 102 dálmatas. Ainda dá pra gente recuperar esse erro. Né? É, dá pra fazer isso aí, cara. Só fazer aqui uma coisa, né? Eu não botei o cast no ar ainda. Quando você escutar isso, você vai saber, né? Não, são... Hoje é dia 29/4, 7:30, né? Vou estar lançando daqui a pouco já... Converti todo o Wikicast, vou upar ele e vou jogar na rede pra vocês ainda. O 100º programa do Wikicast, né? Olha aí. Olha só. Olha a coincidência, gente. Quantos anos o Universo Marvel tá fazendo? 10 anos. Quantos Wikicast foram lançados? 100. Caralho, hein? Tu tira um zero... Quantos almoços a gente ganhou da Warner? Zero! Olha só, 100 Wikicasts, 10 anos de programa Marvel, 0 almoços da Warner. Você tira um zero do 100, quantos estão? 10. Caralho! É profético esse programa. Foda-se, foi ridículo a piada. Mas é isso aí. A gente, né, o Walter, tá no cinema agora, acabou de assistir Vingadores, Guerra Infinita, falou que... Walter tá emocionado, tá chorando, tá, tipo, escorrendo lágrimas. Ai, eu nem chorei, eu só tremi. Cara, lá no locadora teve um camarada que, porra, o cara falou... O Bumo lançou essa... A Bumo ele botou no Twitter que ele mandou lá, galera, eu tô tremendo no... O filme acabou aqui, eu tô tremendo, cara, então, não sei tudo, o que dizer. Tudo viado. Mas por que a gente tá falando isso tudo? Nós três... Aí o Pato me fode e fala... Não, Bigode, eu vi ontem que não sei o que. Nós três, putonas, né? É, não vimos ainda Vingadores... Era de Ultron. O Vingadores de Guerra Infinita. Guerra Infinita, porra! Mas estamos aqui pra falar o quê? Sobre o legado Marvel. Nós vamos falar sobre o Homem de Ferro e os 10 anos de universo Marvel, né? A gente vai falar sobre o filme. Todo mundo viu o filme hoje, o Homem Ferro 1, né não? E mostrar essa importância. Vai ter o Wikicast Guerra Infinita? Talvez. Tá, a gente liga pra isso? Não, porque nós não seguimos o hype, nós não seguimos a moda. Cansei de ser hype, é o nome da nossa banda. Exceto se for Westworld, tá, galera? Acessem lá o texto do Bigode, muito bom lá o texto sobre teorias dele de Westworld. Acesse e comente, Bigode, você está errado, eu tenho uma teoria melhor. Faça isso. Se fosse uma merda comentando, estaria melhor que você. Faltou essa parte. Caraca, ficou preso na cabeça. Fala, pai. Não, eu peguei, entendi a referência. Olha aí. Mas, cara, é isso aí, né? Vamos lá. 2008. Caralho, quanto tempo, né? Não, 2008. Eu tinha 21 anos, hein? Puta, tô com 31 anos. Olha aí. Caralho. Porra, é verdade. Tipo, 10 anos. Tipo, era só se eu tô sendo subtraído. 10 anos. Eu tinha esquecido disso, porra. 10 anos. Próxima contratação. Ó, você que é matemático, pô, fica ligado aí que talvez você possa ser a próxima contratação do Wikicast, cara. Caralho, tem duas faculdades de humanas, cara. Para de me zoar, por favor. Você que tá fazendo vestibular e não consegue fazer contas rápidas com efemérides, não se sinta mal. É, o bigode burrão não sabe fazer conta na calculadora. E o Pato pensando que ia ver os filmes. Então, os filmes daquela época, sacanagem. É, cara, 2008, né? Não, caralho, então, vocês aí já fizeram a conta de vocês? Quantos anos tu tinha, Pato? Tu tinha, acho que, também 21, né? É. E tu, Keno? 17. 17? Um menino ainda, Keno. Só um garoto. Você é um garoto, né? Não. Caralho, 21 anos, tava lá estreando o primeiro pontapé do que ia ser esse grande universo Marvel. É o primeiro filme de quadrinhos Marvel no cinema? Óbvio que não, mas é o primeiro, se eu não estiver enganado, o Pato que vai ter o gabarito pra falar isso, que o Pato sempre me corrige, de falar que é o primeiro com selo Marvel. Começa lá, não, o Homem de Ferro. Não, é o primeiro da Marvel Studios. É, Marvel Studios. É melhor falar assim. É isso que eu queria ainda, dizer. Tipo, é Marvel Studios, mas eu acho, isso aí a gente tem que deixar tudo suficiente ainda, porque eu acho que nessa época ainda não sei se eles já estavam com a Disney, né? Não. Eles tinham... A Marvel Studios produziu o filme e a Paramount tinha distribuição. É. Sim, na verdade eu acho que toda a primeira fase do... Até do os Vingadores 1. Até os Vingadores é tudo na conta da Paramount, né? É, aí que tá. O Vingadores 1 é Paramount / Disney já. Que rolou a compra. Compraram antes. E eu acho que o Hulk... É a Universal que distribuiu. É. Aí o que que é... Mas, fala, por mais que a Disney já tenha... comprado na época dos Vingadores, ainda era uma concepção só da Marvel, assim, né? Sim. Aí estreava lá em 2008, como eu disse, né? Cara, o filme do Homem de Ferro, né? Se eu não estiver enganado, no Brasil foi dia 30 de abril, né, de 2008. Em Portugal foi 1º de maio, então esse podcast ainda vai sair meio que... Tá sendo gravado que meio na época que saiu em Portugal, né? 2 de maio nos Estados Unidos e em Sydney Premiere em 12 de abril, né, não? É, em Portugal o filme é conhecido como O Homem de Lata. Sacanagem, mentira. E é o spin-off do Mágico de Oz. Né? E aí, boa, a gente vai ter quem lá, né, não? A gente vai ter Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, né, e a Gwen Paltrow, e a direção do John Favreau, também com a participação. John Favreau. Que também atuou no filme. Pra quem não sabe, ele é aquele segurança gordinho que é o motorista do Tony Stark. O Hopper, né? É o Hopper. E lembrando que ele era o amigo do Demolidor no filme do Ben Affleck, cara. Sim. Era o Fog Nelson. Ele era o Fog Nelson, bem lembrado. E, cara, assim... Não foi um filme que pegou ninguém de surpresa, no sentido assim, foi... Eu não, vou ser bem sincero, eu tô falando merda, desculpa. Eu não lembro, na época, das notícias, eu vou ser bem sincero. Como é que tava surgindo as coisas e tudo mais. Vocês lembram de alguma coisa assim? Cara, em questão de notícia, na época, eu ouvia mais podcast e tal, tipo, a gente sabia que ia sair um filme do Homem de Ferro só. Que, querendo ou não, nessa época, mesmo que não tinha, não tava como hoje, né, que qualquer espirro é um filme de super-herói, né, você vai no banheiro e já sai uns 30, naquela época você ainda estava assim, tendo uma leva legal de filme de super-herói, teve os, eu acho que... Mas já... posso dar uma de bigode aqui? Diga, pá. Em 2008, a gente teve Batman, o Cavaleiro das Trevas, Homem de Ferro, O Incrível Hulk e Hancock. Sim. E antes disso, cara, a gente já vinha com os outros filmes. Porque, Nô, eu posso imitar rapidinho, cortando o Pato, eu só fiz antes, né? Em 2007, a gente teve Transformers, teve Homem-Aranha 3, deixa eu ver aqui mais alguma coisa que tem de super-herói. Né, não é super-herói, né? Mas é o Beowulf. Então tem mais um de super-herói aqui, que é Busca Implacável. O Quarteto Fantástico 2. Exato. E era o que eu lembrava. Motoqueiro Fantasma. Exatamente. E acabou, assim, dos mais famosos. Sim, cara, não é exatamente isso que eu tava falando, cara. Não é como é hoje, né, que qualquer coisa é filme de super-herói. Mas, cara, nessa época você já tinha uma leva de filme de super-herói. Tanto que eu lembro que nessa época eu ia praticamente direto no cinema ver esses filmes. Eu vi o Quarteto Fantástico 2, eu vi o Motoqueiro Fantasma, pô, vi o Batman Cavaleiro das Trevas. Então, tipo, você já tinha uma carga de Homem-Aranha 3 também, eu vi no cinema. Ou seja, você já tinha uma carga de filmes de super-herói no cinema, tanto no ano anterior quanto antes disso. Você já tinha meio que... Cara, filme de super-herói dava dinheiro mesmo se ele fosse uma merda. Por exemplo, Quarteto Fantástico 1, hoje todo mundo acha horrível. Mas na época dele ele conseguiu se pagar e garantir um segundo. E que veio que aí a galera massacrou de vez. Mas, cara, você já... O que o Homem de Ferro também... Além de ser o primeiro filme da Marvel Studios, é o primeiro filme que a galera fala, né? Quem conhece Homem de Ferro? Quem é um Homem de Ferro na fila do pão, perto do Homem-Aranha, Batman? Sim, cara, esse eu acho que foi o grande ponto de virar. Talvez acho que a parada mais genial da Marvel foi exatamente isso. Porque, cara, o Homem de Ferro ele só era conhecido por quem manjava de quadrinho ou, no máximo, tinha visto o desenho do Homem-Aranha dos anos 90. Não, e o desenho dele era... também dos anos 90. Tinha um desenho do Homem-Aranha. Cara, eu não lembro desse desenho. Eu não lembro desse desenho. Eu lembro só da abertura, porque eu não assisti. Eu assisti. E o máximo também era Marvel vs Capcom. Sim, sim, exato, cara. Depende da versão, porque tinha uma que não era nem ele, né? Era o Máquina de Combate, né? Que tava no jogo. Então, cara, você ficava, pô, quem é esse super-herói e tal? Eu sabia que ia fazer o filme, fiquei interessado em ver, porque, pô, era filme de super-herói, eu ia no cinema ver esse tipo de filme. Mas realmente você não via aquele hype crescer, meu Deus, caralho, está saindo o filme do Homem de Ferro, caralho, Robert Downey Jr. Você falou que o Robert Downey Jr. tava na merda na época, né, cara? Ele é o menor salário, eu acho, do filme, né? Com qual, do elenco ali, da galera mais pica. Ele é o menor, porque ele tava vindo de uma maré de merda da vida dele, porque ele tava envolvido com droga e com a porra toda. E, inclusive, só deixar claro aqui, ele disse que um cara que muito ajudou ele nessa época, o ator favorito do Zé, Mel Gibson, né, cara? Ele diz que agradece até hoje o Mel Gibson por ter ajudado ele. E, cara, e é isso. É essa que é a grande composição do Homem de Ferro. Tipo, ele levava um ator principal que meio que tava em baixa, um herói que só era mais conhecido pela galera que estava inserido no meio das HQs e, cara, depois que o filme saiu, virou aquela loucura, né, cara? Todo mundo queria ser o Homem de Ferro, todo mundo amava Robert Downey Jr., cara, e virou e a Marvel ficou maluca porque depois disso virou o inferno na Terra para ela em relação ao Downey Jr. Aí, falando do elenco, se a gente ver, a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar... Em cima da Fernanda Montenegro. I'm saying nothing because you've all exhausted every expression you have. So it's a great honor and a pleasure for me to present to you the five elegant and talented women who are nominated for the best achievement by an actress this evening. They are Fernanda Montenegro in Central Station, Gwyneth Paltrow in Shakespeare in Love. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow. Em 99, o Terence Howard tinha sido indicado em 2006 ao Oscar. Pelo Traffic? Uhum. Traffic? É o Traffic? Não, era aquele Ritmo de Sonho, que ele faz um cafetão que vai começar a produzir música de hip hop. Acho que eu sei qual é. E o Jeff Riggs também, 300 mil indicações. Ele só veio ganhar em 2010, mas pô, já era um ator puta consagrado. Sim, sabe? Sim. Só fazer um panorama aqui que eu acho que é importante, né? Mesmo que fique grande esse recast, primeiro pela uma coisa que o Kenô falou, sobre o Robert Downey Jr., né? O Robert Downey Jr., ele é o cara nos anos 80, fazendo comedinha romântica, o caralho é 4, fazendo Chaplin muito bem até, as pessoas elogiaram bastante ele, como ele conseguiu, né? Um ator americano fazendo um ator, que o Chaplin, pra quem não sabe, é um personagem real, não é aquele cara que fez a Segunda Guerra Mundial, É, fazendo... Não é o Carlitos, né? É, não é o Carlitos. É o cara que fez a Segunda Guerra Mundial, que é o Hitler, pô. É. É, ele concorreu ao Oscar, né? Fez Sotaque Britânico, o Caralho 4. Realmente é muito bom. Eu tô querendo rever o filme, né? Fica aí até o papo que a gente teve aquela vez, né? Quando eu revejo o filme. Você sabe, em 2008 ele fez outro filme, que a gente ama, né? Já fez até cast. Que é o Trovão Tropical, e ele foi indicado a melhor ator coadjuvante. Exato, sim. Aí, o retorno do Robert Downey Jr. Acho que o primeiro. Desculpa eu te cortar agora. Eu acho que o primeiro filme mesmo que meio que voltou trazendo ele foi o Beijos e Tiros. Né, era isso. O que acontece com o Robert Downey Jr. em pequenas palavras é o quê? Ele vem fazendo a continuação, teoricamente, ali do Fugitivo, né? O US Machos Federais. Aí vem ali mais ou menos. Aí participa durante um tempo da Ellen McBeal, né? Uhum. Daquela série da Advogado, o Caralho 4. Aí vem. Ele faz aquele filme de cachorro lá, que ele é um cachorro. Faz o Buzz. É muito ruim. É com aquele cara lá, como é que é o nome dele? Que é o dublador. É o cara que dublou do Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear. Tim Allen. Aí vem, faz o Beijo de Tiros, que é uma. Mais ou menos volta dele, faz o Homem Duplo, ele faz a Peri, que acho que é bem elogiado também na época, isso tudo em 2006, vem fazendo Zodíaco, participação bem pequena, em 2008, vamos botar antes de 2008, vamos botar assim, 2007 mais ou menos, o que eu sei é o seguinte, o John Favreau chama ele para ajudar no elenco, para fazer testes, que foi assim que ele começou a ser o Homem de Ferro. E ele... O John Favreau, pelo que eu lembro da história, tô puxando de cabeça. A galera, ele começou a gostar dele representando o Homem de Ferro nos testes de elenco, né? Um exemplo disso aí é até que a... Como é que é o nome dela? Que fez a Lois Lane agora? Rachel McAdams, né? Isso. A Lois Lane é a Amy Adams. Eu falei Rachel McAdams. Outra é do Doutor Estranho. É, a Amy Adams, ela ajudou no Batman Begins, fazendo ali ajuda também pro Nolan. Aí ela fazia papel da Rachel ali, que pelo visto acho que é comum em Hollywood. Você não, chama... não é... Era a mulher do Tom Cruise lá, a Kate. Ela ganhou o papel, mas a Amy, ela ajudava nos testes de atores. Acho que eles contratam... Ah, tipo o Han Solo, que precisou de ajuda? Pra... Não. Seguinte, na hora de fazer... Explica aí, Kilo. Cara, normalmente quando você vai fazer um teste de elenco, tipo, o cara vai lá ler o papel, muitas vezes você precisa de uma pessoa para interagir com ele. Então, normalmente, o diretor chama um amigo dele para ler as falas, né? Aí, de vez em quando, ele chama esses atores assim para ir atuar junto com a pessoa para ver se o cara tem a desenvoltura boa, né? Então, já bota assim, pessoa mais conhecida para fazer. O Robert Downey Jr. ficava fazendo o Homem de Ferro. Eles estavam querendo escalar alguém para fazer o filme. Se eu não tiver enganado, o Harrison Ford fez isso também, né? Ele ficou ali. Sim, meio... o Han Solo ele conseguiu dessa maneira. Acabou que ele ficou com o papel de Homem de Ferro. E como o Keno falou, ele vem fazendo aí. Cara, olha só. Os filmes que o Robert Downey Jr. fez de 2008 pra cá, depois do Homem de Ferro, foi. Ele participou do Incrível Hulk, fez o Trovão Tropical, fez o Solista, que é até com o Jamie Foxx, fez o Sherlock Holmes. Aí eu não vou contar as continuações. Amor, Suspeito, Vídeo, Um Parto de Viagem. Sherlock Holmes 2, O Chefe, O Juiz, alguma coisa que ele foi anunciado em 2018. Então, ele praticamente foi o Tony Stark de 2008 até 2018. 10 anos de Homem Stark. Ele foi o Tony Stark que ajuda toda, né, cara? Que todo esse jeito dele de... Porque a gente vê no personagem, principalmente no início do filme, né? Que ele é mais zoeiro, gosta de festa, tipo, irresponsável. Cara, era o Robert Downey Jr. Antes do Homem de Ferro. Exato. Antes dos anos 80, nos anos 80 a 90, cara. Ele era assim, ele agia assim. Tanto que havia entrevista que ele falava, cara, a verdade é que eu, querendo ou não, o papel era perfeito pra mim, porque eu já fui desse jeito. Eu já fui assim. Então, eu sei como é você ser desse jeito e depois você se arrepender disso. Então, tipo, realmente o papel caiu como uma luva pra mim. Tem várias entrevistas que ele fala isso. A outra coisa que eu ia falar... Que foi caiu que... como uma manopla. Como uma armadura. A outra coisa que eu ia falar aqui rapidinho, que eu acho que é importante notar, é que em 2005, de super-herói, a gente teve assim, mais ou menos nesse gênero, né? King Kong, Constantine, Batman Begins, Quarteto Fantástico. Como não, assim Game Planet super-herói, pô? Eu sei, já falou Transformers. Ah, foi Transformers. Não, Transformers eu concordo. Transformers até acho que ele entra nesse dia, querendo ou não, os robôs ali, teoricamente, super-herói. Mas que não, tá, tudo bem, mas vamos lá. Constantine, Batman Begins, Quarteto Fantástico 1, Sin City. Star Wars conta? Não, não conta, né? Não conta. Nosso amigo Herbert, se o Fusca falasse, é que foi uma pedra que a gente fez há muito tempo, que era uma história que eu não lembro. É, o Zorro é um herói, então, vamos lá, Zorro. Tá faltando um filme do Herbie com o Bumblebee. Era isso que a gente tava fazendo, era essa piada. Em 2006, a gente teve aqui, de super-herói, o Super-Homem, do Bryan Singer, né? O X-Men 3, que nota 10, né? 11 de 10. 11 de 10, e hoje o cara fala que Guerra Infinita tá nível Liga da Justiça. Liga da Justiça. Né? E tivemos o começo do fim da era Zack Snyder com 300, né? Que é o filme que... Eu sei que ele tinha feito dos zumbis, mas é o que... Meu Deus, ele fez 300. Então, assim, como o Keanu falou, não tinha universo de herói todo ano, e tinha filmes modestos ali e tudo mais. Por que que eu tô falando tudo isso também? Porque... Quando foi lançado o Homem de Ferro, logo depois, quem foi lançado foi o Batman Cavaleiro das Trevas. Uhum. Né? Ele foi lançado em julho. E quando eu vi o Homem de Ferro 1 no cinema, eu vi uma inspiração no Batman do Nolan. Em sentido de levar a série... Pô, assim, eu não tô falando que ele leva ao verossímil. Mas ele tem uma pegada do Nolan ali. Ele tem uma temática mais adulta. Eu fui até perceber, assim... Eu não vou dizer que ele anda como o Batman Begins. Mas eu não sei se vocês repararam isso. Quando eu tava vendo o filme, cara... Papo sério. São 49 minutos de filme sem ação, o Homem de Ferro. É só aquele negócio, tipo... Ele contando bem a história dele. Uma coisa que é interessante pro Homem de Ferro, que caiu como uma luva também, é a ambientalização... Puta que pariu. Ambientalização. Também, foda-se. Da história, né? Porque o que acontece? Quando é que o Homem de Ferro surge? Lá na Guerra Fria, com os Vietnã, na Guerra do Vietnã, né? Ele cai numa armadilha. E quem é inimigo dos Estados Unidos? Era o Vietnã. Que tomaram no cu do Vietnã, bem feito. Quem é o inimigo atual dos Estados Unidos? O Iraque, né? O Afeganistão. Os terroristas. Talibã, montanha, né? Montanha russa. Usava Bin Laden. É, na época, né? Hoje em dia o pobre coitado faleceu. Mataram ele. Pobre coitado, como assim, cara? Pobre coitado, é. Mataram um maluco sem julgamento. Pobre coitado. Aí o que... Fudeu, eu tinha que ter jogado um avião na casa dele. Aí o que que acontece? Tudo corrobora ali pra dar certo, né? Em vez de ser o Vietnã, é o Afeganistão, tudo mais. Eu acho, só finalizar aqui, Kino, que o Batman Begins, ele foi... Não tô falando que é o melhor filme, Caramba 4, não tô discutindo isso. Mas eu acho que ele é o ponto zero pra você moldar os filmes de super-heróis novos. Sim. Onde aí... tá o paralelo com o Batman Begins? Onde o Batman Begins pega o cenário da época do filme? Não, o cenário, mas tipo, de como vai vindo a história. O Batman mesmo, de fato, no Batman Begins também, ele só vai aparecer no final. Sim. Né? Tu tem todo aquele negócio do Bruce Wayne contar a história dele, que ele treinou e pereré e pururu bem estilo ano 1, que era o propósito, era contar realmente uma história de herói. Se você pega o Batman lá do Tim Burton, não tem isso. Né? Os outros filmes de herói, no máximo, ali, muito mal, até o Super-Homem do Reeve não pega essa coisa toda. Ele já vira o Super-Homem. O Batman Begins, ele trabalha toda essa ideia, e o Homem de Ferro vem nessa linha também. É um filme mais bem bolado. Cara, eu discordo um pouco em si. Tem dois pontos aí que eu quero destacar. O primeiro é nessa questão da ambientação, da atualização do Homem de Ferro. É, na verdade, grande base pro filme, pro roteiro do filme do Homem de Ferro, na verdade, é um HQ do Homem de Ferro, que eu acho que saiu em 2005, se eu não vou lembrar agora, que é olha o nome, é o Homem de Ferro Extremes, que ela exatamente se propõe a trazer, meio que recontar, tipo, o Tony Stark nessa história, ele já é o Homem de Ferro e tal, mas ela se propõe a recontar a origem do Homem de Ferro exatamente nesse palco agora do Homem de Ferro versus terroristas. Então, tipo, eles reatualizam a história de origem do Homem de Ferro. Ah, ele foi capturado por terroristas, aí um tiozinho na caverna ajudou ele, ele virou o Homem de Ferro, pai e tal. Assim, se eu não me engano, eu acho que até o John Calhoun, inclusive, ele chegou a ajudar um pouco nessa HQ. Tanto que ele acaba puxando um pouco desse roteiro, dessa parte do Remender, do Homem de Ferro, para esse filme. Então, acho que tipo, essa questão aí da ambientação dele, ela acaba vindo mais... Tem um pouco da influência... Mas, Okeno, não deixa de ser o tema da época. É isso que eu queria dizer. Sim, não que ele, mas da época. Sim, tá, mas o grande ponto... Já o segundo, Bigode, eu acho que a narrativa dele, ele tá mais puxado. Isso eu reparei bastante, até ia comentar aqui. Tá mais, acho que, fincada nos filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi, cara. Que todas essas características que você falou, o filme pega mais pra desenvolver o cara, as questões do cara. Cara, eles são muito mais pautados, pelo menos dentro do... Não que os do Nolan não façam isso que eles fazem, mas, cara, a linguagem que o filme do Homem de Ferro usa é exatamente a linguagem que o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi usam, cara. Então você tem aquela questão. E eles também bebem do Superman do Christopher Reeves. Sim, sim. Mas eu acho que pra mim, cara, toda vez que, enquanto eu tava vendo esse filme, eu acho que o grande ponto que eu mais notava é, cara, ele tem muita aparência do Homem-Aranha do Sam Raimi. Ele todo momento, tipo, ele te mostra o personagem, ele te mostra os problemas que o personagem tá passando, ou a própria condição dele, como mesmo você falou, você tem mais tempo de Tony Stark na tela do que de um Homem de Ferro. O Homem de Ferro, propriamente dito, é só pra cena de porrada, como era o Homem-Aranha do Raimi, cara. E o próprio clima do filme, ele é aquele... Ainda assim que ele tenta pautar um pouco na realidade, mas ele ainda assim é aquele clima mais clean, né? Sempre mais colorido. Tipo, o Homem de Ferro, mesmo quando ele tá mal, ele faz uma piadinha, ele brinca. Tipo, ele tá tentando resolver as coisas dele, mas ele meio que cria aquela cortina, meio que o próprio Peter Parker do Sam Raimi fazia em certos pontos, né, cara? Apesar dele ser mais atrapalhado. Então, sinto muito ainda que tem muito, pelo menos a Marvel, quando foi fazer esse filme, ele disse, pô, cara, vamos pegar isso aqui de base. Não sei se foi isso mesmo, se já sou eu especulando, mas pelo menos eu vejo muito do espelho do Sam Raimi, principalmente Homem-Aranha 2, cara. Dá pra você sentar e traçar um paralelo com Homem-Aranha 2 em questão das frases, em questão do sacrifício, do aprendizado, tipo, do Tony Stark abandonando, eu tô abandonando a indústria armamentista. Você pode comparar um pouco com o Peter querendo abandonar a vida de Homem-Aranha. Não, tipo, eu tenho que voltar porque as pessoas precisam de mim. Tipo, tem todas essas questões, eu acho que ele acaba trabalhando assim. E principalmente você vê como muda depois, né? O próprio universo Marvel. Você vê que na primeira cena do filme é o Homem de Ferro se pegando lá com a jornalista, né, cara? Tipo, eu quero dormir com você e tal. E tipo, a cena seguinte, os dois na cama e foda-se. Cara, você já vê que já no segundo filme a própria Marvel já... Não sei se já foi a mão da Disney ou não, até a gente viu que a Disney só entrou em Vingadores, mas tipo, já houve um corte, né? Pra quem não lembra, em Homem de Ferro 2, o filme ia iniciar com o Homem de Ferro vomitando no vaso, tipo, mal pra caralho. Aí ele ia botar ele ia estar com o capacete dele na mão, ia querer beijar a Gwyneth Paltrow, ela não ia querer, ela ia beijar o capacete, jogar o capacete, ele ia pular pra pegar o capacete, colocar o capacete e parar naquela exposição, né, que tem no segundo filme. E, cara, essa cena toda ela foi cortada pra simplesmente só o Homem de Ferro no avião pulando e chegando em exposição. Você viu que até a linguagem do filme ela mudou porque viu que o público que tava atingindo era outro, né, cara? Tipo, tem que fazer o contrário do amadurecimento que tava rolando. Eu concordo mais com o Kenô, que lembra mais o Homem-Aranha. apesar do Homem-Aranha em si não ser piadista, como o molequinho agora, tinha muita piada no contexto das cenas. E o Homem de Ferro faz muito isso. E só que, em vez de você descobrir os poderes junto com o Peter, você tá montando a armadura junto com o Tony Stark, sabe? Sim. Tudo bem, vocês não concordam comigo, eu vou tomar no olho do cu de vocês. Sacanagem. E aí, outra coisa que o Perdão, falou, né? Fala, pá. Outra coisa que eu também concordo, que não que ele falou no direcionamento da Marvel. Então, porra. Eu sei que eu sou maravilhoso, cara. Fala, não, pá. Não preciso de tanto. Não, é que a Marvel meio que direcionou pra amenizar mais os filmes, né, que... Sim. O segundo ia explorar mais o vício dele e ameniza. Eu tava reparando a classificação indicativa dos filmes e os primeiros filmes da Marvel eram 14 anos aqui no Brasil. E os mais novos agora é tudo 12 anos, sabe? Foi diminuiu um degrau de classificação etária e acho que diminuiu um tom também. Que a seriedade dos filmes, sabe? Sim. Fala, fala, assim, depois eu... Não, cara, nesse ponto aí que eu acho, cara, eu não lembro essa informação, né? Eu sempre já ouvi falar disso, sempre quando eu ouvi um podcast sobre Homem de Ferro, alguma coisa sobre o filme, que eu parei pra ler sobre o filme, porque eu realmente eu gostei bastante do que eu vi. Não virei o super fã do Tony Stark, porque quem já conhecia a HQ sabia que o Tony Stark era babaca, não tem como. Tanto que é o caminho que ele fez nos filmes também, né, cara? Virou um babacão. Mas, cara, eu procurei ver, tipo, muito do que você acha, pelo menos na época, dizia que, tipo, cara, tanto a Marvel Studios quanto a Paramount, eles não tinham essa ideia de que esse filme ia fazer esse sucesso todo, que ele foi. Até a tal questão do universo compartilhado, tipo, dizem que a história da tal cena pós-crédito lá com Samuel Jackson, ela foi uma brincadeira, tipo, botaram de zoeira no roteiro, aí alguém, ah, já que tem a Shield aí no coisa, pô, vamos fazer a cena de sacanagem aí, vamos botar no filme. Fizeram a cena, chamaram o Samuel L. Jackson aproveitando a fama da HQ do universo Ultimate dos Vingadores lá, que era o The Ultimate, né, que era o HQ ficou os Supremos, que lá o Nick Fury também tem a aparência do Samuel L. Jackson, né, que foi a ideia do Mark Miller e do parceiro dele lá. E tipo, isso tudo era só uma brincadeira, cara. Tipo, foi uma brincadeira que acabou ficando tão sério que eu acho que graças a isso afetou até o próprio filme do Hulk. O filme do Hulk, o final, não seria aquele com Tony Stark, tanto que isso até gerou uma briga do Edward Norton com a Marvel. Né? Ele não, o final que ele queria não era aquele ali. E a Marvel fez ele alterar, né, o final. Tipo, ele não gostou. E teve toda essa coisa. Você sempre achava isso. Cara, a ideia da Marvel não era fazer o que você tem hoje, mas como... aparentemente o negócio deu certo, cara, eles vestiram a camisa e seguiram em frente, cara. Pelo menos até o Vingadores eles estão planejando tudo. O que eu ia falar, que a gente tá dissecando tudo, né? Como vocês já conhecem o nosso... São 100 programas, né? Vocês já conhecem o nosso ritmo. Eu vou puxar logo uma polêmica aqui. Eu já contei pra vocês várias vezes isso, do como eu imaginaria os outros filmes, que é o problema ali do que é os 10 Anéis. Né? Vamos puxar logo essa polêmica, porque na teoria nós temos, entre aspas, aí, dois inimigos no filme do Homem de Ferro, né? O inimigo momentâneo, que é o Abadiah, o que mesmo? Obadiah Stan, né? Terrorista, né? Não, o Obadiah primeiro, e depois a gangue ali, pra quem leu, sabia quem era, né? O Homem de Ferro Caramba 4, ali o Khan dos Dez Anéis, que no original é comandado pelo Mandarim, que sim, é sim. Um cara chinês e tudo mais, né? O chinês Fumanchu, né? E, porra, quando eu vi aquilo, e fica o cara toda hora esfregando na tua cara, mexendo no anel, ó, esse cara tá mexendo no anel, e é alguma coisa, que não sei o que. Eu falei, porra, legal, eles vão, talvez Mandarim seja um título, e o Caramba 4, que eles dão ali um panorama, o cientista coroinha fala com o Tony Stark, porra, eles falam vários idiomas, eles falam farsi, falam russo, falam árabe, falam uma porrada de coisa, né? É uma rede, pelo visto, grande ali de terroristas e tudo mais. E eu fiquei, porra, foda, o que, que vai se tornar esses... O Mandarim vai aparecer em algum momento nesses filmes, né? E pra mim, o maior erro desse filme do Homem de Ferro é que, cara, o Homem de Ferro 1... Se eu pegar num termo geral, dentro da primeira fase do universo Marvel, ele é o melhor filme do universo Marvel. Sim, né? Sim. Sem sombra de dúvida. Ele é melhor, cara. Até hoje, cara. Tá olhando, ele dá um banho muito filme. Não, o que eu quero dizer assim, porra, pra mim hoje em dia entra aí Homem-Formiga, entra o Guardiões, entra hoje em dia o Pantera Negra e o Homem de Ferro 1. Cara, eu até prefiro os Guardiões. Mas eu reconheço que o Homem de Ferro é o melhor. Sim, mas aí vocês notaram, principalmente pela lista que o Bigode falou, que todos esses filmes eles têm uma característica comum, que eles são únicos dentro de seu universo. Eles trabalham somente com o que tem dentro deles. Esse ponto mesmo dos Dez Anéis, como você falou, Bigode, eles meio que tentaram readaptar um pouco mais para a visão real. Aí sim é o ponto que eu concordo da sua visão da questão do Nolan. Então, cara, você vê que durante o filme eles fazem muitas referências à HQ do Homem de Ferro, mas não da maneira que era apresentada nas HQs antigas. Por exemplo, os Dez Anéis, em vez de ser uma sociedade comandada lá pelo chinês comunista, agora é um grupo terrorista. Sim. Não sei se vocês lembram, mas tipo, quando o Homem de Ferro ele tá lá fazendo a empreitada dele lá no, na Ásia, lá, né, acabando com os terroristas, ele acaba sendo interceptado por dois caças. Os Sim. dois caças eles se identificam como Whiplash, né? O Whiplash é o vilão conhecido aqui como Chicote Negro. Então, tipo, o próprio Obadiah Stane diz que na versão legendada do filme, ele faz várias referências ao nome Ironmonger, né, que seria que ele viria a se tornar mais pra frente, que é o vilão. Ou seja, o próprio filme, ele brinca... Monge de Ferro. Exato. O próprio filme, ele brinca com essa questão de termos e tal do universo Homem de Ferro, mas não coloca ele de maneira propriamente dita. Isso, novamente, eu digo, eu acho que era pelo retorno que a Marvel não estava contando que esse filme ia virar essa coisa toda. Por isso que eu tava discordando da construção da frase do Bigode. Ele tá falando, o que eu não gosto desse Homem de Ferro é que nos próximos cagam tudo. Então, o problema não é desse filme. Sim, não, o problema é dos outros, porque o que acontece? Eu via, por isso que eu não lembro se o Pato já era do grupo ou falava com a gente, como é que eu imaginava o segundo Homem de Ferro? Como é que poderia andar tudo aquilo, né? Porque se você vê que muda da água pro vinho tudo naquele universo que foi montado de uma forma legal. Porra, ele podia trabalhar, não espionando, espionando não é pra mim, mas podia botar elementos ali da Sociedade do Anel ali também, não do Senhor dos Anéis, né? Eu ia fazer essa piada. Porque eu já falei pensando... Homem de Ferro indo pra Isengard, né? Não é não? Que engraçado, né? Porque naquela época, o que a gente ficava especulando eram continuações. Sim. Só que o que aconteceu foi a expansão do universo, não do... hoje a gente especula o universo, a expansão, a continuação. Sim. Não de um filme só, mas de um universo que ele pode vir a criar. Por filmes paralelos ao que a gente assistiu, sabe? Eles podiam ter introduzido, né, o anel, sacanagem. Eles podiam ter introduzido a Sociedade do Anel ali por trás, meio que manipulando. Sociedade do Anel? Eu quero chamar de Sociedade do Anel, porra. A tribo dos Dez Anéis, o clã dos Dez Anéis, os terroristas dos Dez Anéis. Caralho, imagina só, né, um monte de elfo ali. Temos que acabar com o Homem de Ferro, né, cara? O Homem de Ferro pisa no pé do Frodo, fica batendo nele. Aí, tipo, e podia colocar eles ali por trás, organizando toda uma parada, até chegar talvez no terceiro filme, boom, apareceu o Mandarim. Ou no final do terceiro filme, do segundo filme, apareceu o Mandarim, ele ser o vilão no terceiro filme. Mas o problema que eu sempre digo é o seguinte, depois que eles viram que deu certo, começaram a produzir o Thor e o Capitão América, é uma coisa que eu falo há muito tempo, desde que eu comecei a gravar podcast, o Keno, se tem a memória boa, vai lembrar. Os filmes de Marvel só se seguram, e o tempo está provando que eu estou certo, só se seguram porque existe um universo maior pro objetivo que eles estão fazendo aqueles filmes. Porque depois que eles fizeram o Homem de Ferro 2 e o 3, tudo foi movido pra chegar nos Vingadores. Então, tipo, eles fazem um filme ali solo daquele herói, foda-se, pra focar no filme principal. Por isso que eu digo, se tivesse talvez o Homem de Ferro, não tivesse Vingadores no final, o Homem de Ferro 2 seria um fracasso, como foi, e o 3 seria mais um fracasso ainda, e eu não sei se continuaria a parada toda. O negócio que segurou esse universo todo é tipo como se fosse ligado por umas correntes, sabe? Átomozinhos, né? Tudo se ligou aos Vingadores. Os Vingadores, primeiro filme dos Vingadores, segura. Homem de Ferro 1 e 2, Thor, que é uma bosta. Capitão América, mais ou menos. E o Hulk, é legalzinho. Se não tem Vingadores no final, metade desses filmes não estariam feitos aí. Escuta o que eu tô falando. Primeiro não tem como ele segurar o Homem de Ferro 1. Não, o Homem de Ferro 1 não conta. O Homem de Ferro 1 não conta. Eu acho que tipo, o Homem de Ferro 1, o Hulk e o Capitão América ainda passa... O Thor. Não, o Thor eu vou chegar depois. Ah, tá, beleza. No Capitão América, eles mudam a direção em busca dos Vingadores. Porque o Capitão América, eles podiam contar em dois filmes a história dele, ou uma trilogia de filmes dele na Segunda Guerra, mas eles têm que apressar a chegada dele no tempo presente, né? Que é a cena pós-crédito. E o Thor é totalmente direcionado a Vingadores. O filme, eu só acho o filme palatável pra mim hoje porque eu sei que dá no Vingadores. Sozinho, pra mim, o filme nem sustenta o Thor. Então, eu acho que no Capitão América é que eles começam a mudar em direção ao Vingadores, sabe? Cara, eu vou pegar do seguinte ponto. Eu não discordo totalmente de você, Miguel. Eu acho realmente que depois do Homem de Ferro, eles preferiram pegar os outros filmes para montar essa ideia dos Vingadores, porque todo mundo ficou maluco com essa ideia. E, pô, caralho, a gente vai ter os Vingadores no cinema. É, mas eu acho que o grande ponto é que eu acho que teria, de qualquer maneira, os filmes, só que eu acho que eles iam ser montados que nem foi montado o Homem de Ferro. Eles seriam montados exatamente para eles. Né? Você teria um filme do Capitão América moldado simplesmente para o Capitão América. Você teria um filme do Thor moldado para o Thor e assim sucessivamente. Então, como eu falei, cara, como aquela ideia dos Vingadores do Tom Cena, eles tiveram que modificar o ponto de atrair o público para isso. Tanto que, cara, uma coisa que eu gosto muito desse Homem de Ferro é que principalmente ele me prova que o primeiro filme do Thor e o filme do Doutor Estranho, que tem muita gente que elogia e eu acho uma merda, sério, eu acho que positivo, Keno. Concordo, Keno. Eu concordo. Horroroso. É que, cara, o filme do Homem de Ferro, ele simplesmente é uma história de redenção, cara. Então, o homem que é o Tony Stark, que era um cara babaca, vendia armas, se considerava Deus, né? Pô, a própria frase que eu disse no início do cast, cara, é uma frase que ele tá dizendo enquanto ele tá vendendo armas pro exército da maneira mais pedante possível, né, cara? Que ele acha que as armas dele salvam o mundo e, porra, depois ele encara que não é isso. E a partir daí ele passa por toda a questão dele pensar. E, cara, os filmes do Thor principalmente, e do Dr. Strange também serão histórias nessa composição de dois caras que tinham atitudes ruins. E no caso do Doutor Estranho, após um acidente, ele tem que reavaliar a vida toda dele, tanto que a magia dessa nova visão pra ele. E o Thor é um filme de lição de humildade. E, cara, e nenhum dos dois tem isso, cara. E o filme do Homem de Ferro 1 perfeitamente traz isso de boa, cara. É uma história de redenção e te apresenta isso muito bem. No Thor acaba não te mostrando isso, porque como o Pato falou, cara, tem que montar o universo da Marvel. Realmente, o dele é o principal ali pra mostrar que os Vingadores estão indo em frente. E o Doutor Estranho já é uma outra fase do filme da Marvel, sinceramente, não faço ideia do que a Marvel estava pensando naquele ponto ali. Vingadores já tinha passado, eu acho que você precisava de alguém pro Guerra Infinita, né? Então tá aí o Doutor Estranho. Então, cara, eu acho que esse é o ponto assim, que você acaba vendo. Eu acho que eles até iriam fazer os filmes ainda do Capitão América, do Thor, do Hulk e tal, só que eu acho que eles dariam um direcionamento diferente, né? Tipo, o filme do Capitão América seria uma história só do Capitão América, sem trazer o MacGuff do Vingadores. O filme do Thor seria a história de um cara realmente querendo ficar humilde, ao invés de você ter essa putaria. Sim. De a SHIELD tá pintando cacete aqui no... Sei lá, acho que era Novo México, sei lá que porra de lugar que era aquele. Não, a SHIELD só tava lá por causa que o martelo dele caiu lá. Exato, porque o martelo caiu lá, mas tipo, eles estavam lá por causa disso e tal, tentando formar essa coisa. Então eu acho que esse que acaba sendo o grande ponto. Os filmes, eu acho que eles sairiam de qualquer maneira. O que modificou tudo foi realmente a recepção do projeto Vingadores. Então que depois virou selo, né? Qualquer coisa que saía nessa época, não sei se a galera lembra, mas qualquer coisa que saía nessa época de brinquedo, lancheira e tal, você tinha uma logozinha, uma logo do lado dos produtos escrito, Project Avengers. Aí na logo você tinha Homem de Ferro, Capitão América e Thor, se não me engano. Eu falei que o Capitão América é o primeiro já mais direcionado, que o título do filme é O Primeiro Vingador, né? Exato. Sim. Uma das coisas que eu acho que dificilmente o Homem de Ferro vai deixar de ser o melhor é isso que o Keno falou aqui. Ele é o que tem um maior arco de desenvolvimento dentro de um filme só. É o que mais muda o status quo do personagem durante o filme. E tem mais um aprofundamento no personagem. A gente até vê arcos de personagens, só que diluídos em vários filmes. Não, o problema do Capitão América e tal. Opa, Só o Homem de Ferro 2, eu acho que ele só existe por causa do sucesso do primeiro. Então, vamos fazer o segundo, aproveitar o sucesso. Só que ele não pode... Ele pega o personagem no status e devolve no mesmo status pra não... Porque só o primeiro filme já bastava pra entregar ele pros Vingadores, sabe? Sim. Não, Só rapidinho, o que eu ia falar é o seguinte. O grande problema do Thor também é que o ator não ajuda e o vilão vira a calcinha molhada das garotinhas e dos meninos. Né? Você tem esse grande problema, né? O Tom Hiddleston lá, né? Seja lá qual o nome dele. Pô, o cara que fez o papel, ele tentou ser o Thor, né? De cabelo pintado, o cara... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos te dar aqui o vilão. Porra, os filmes do Thor, se não te... já são ruins. Se não tem no 2 e no 3 o Loki, ninguém vai no cinema. Porque, porra, me desculpa. Não é à toa que é o personagem que mais muda no terceiro filme também. Os caras têm que correr atrás de... Vamos repensar o personagem do Thor. Eu sempre digo e repito. O melhor jeito de fazer o filme do Thor seria fazer ele que nem o Highlander 1. Fica aí. O Kevin Feige até andou falando que se arrepende do jeito que ele fez o Thor. Sim, de, sim, ele falou. De pintar o cabelo dele, pintar a sobrancelha, a barba. É um escroto visual do Chris Hemsworth lá. E de insistir nessa coisa de medieval. Quanto medievalismo. Ah, foda-se, a gente... Medievalismo. Aí tanto que a gente vê agora o Thor Ragnarok, ele é muito importante para as pessoas, para poder mostrar no Guerra Infinita o Thor que eles querem para agora, sabe? Que acabou sendo um Thor que acabou ficando até mais popular, né, cara? A galera curtiu essa nova vibe do Thor, mais zoeiro e tal... E, cara, a galera comprou o próprio Disney Sketch lá, que já viu o Guerra Infinita. Cara, pra mim, a melhor coisa do filme, o melhor herói do filme é o Thor, cara. Eu gostei pra caramba dele. No e, último aparentemente, filme. No último filme, o cara fica legal, né? Então, e até uma coisa rara, né? Que o Ragnarok fez muito mais sucesso que os dois primeiros. Sim. E, normalmente, vai diminuindo o público... Quando vai se arrastando, assim... Há de concordar que eles mudaram o personagem totalmente. Cara, sabe qual é o problema do Thor? É aquele grande lance. A gente falou rapidinho dos Dez Anéis e da Sociedade do Anel, como eu disse. Mas vamos só fazer o seguinte. Vamos só terminar de falar um pouco sobre o filme do Homem de Ferro. E vamos focar no universo dos Vingadores aí. Vamos sim, deixar... Sim. Eu vou esquecer essa parte do Thor, depois eu volto aí. Eu vou até deixar anotado aqui pra voltar. Que é o seguinte... O filme do Homem de Ferro, em resumo, rápido, é o seguinte. O Tony Stark... obrigado. É, o Tony Stark vai pro Afeganistão, vai vender lá o Jericó, que é uma puta arma do caralho. Já tá tudo planejado pra sequestrarem ele e fuderem com a bunda do Tony Stark. Ele consegue fugir com a armadura dele clássica, volta, decide não vender armas, e o cara lá, que é fodão, que era amigo do pai dele, fica puto porque ele faz as paradas por diante, mano, escrotas. O Tony Stark descobre e... No final, anuncia que é um Homem de Ferro. Nisso aí, nós somos introduzidos a S.H.I.E.L.D., ao universo Marvel que quer crescer, e o Caramba 4. O filme do Homem de Ferro, só pra finalizar mesmo, é um filme muito bom. Eu acho que ele continua sendo, pra mim, um nota 8. Revi, não envelheceu mal. Não e... mesmo, cara. Pô, isso aí realmente me impressionou. Aí, vendo o making-of, você vê que tem muita mistura de efeito prático com... Sim, sim. Como é que é... Com fundo verde, com digital, né? CGI. É, mistura. Esqueci o nome da palavra, mas eles fazem os bonecos. Sim, você tá falando animatrônico. Animatrônico, pedaço de armadura real e tal. Então eles misturam muito, o que ajuda a perpetuar o filme. Se você vê o passado dos anos, ele tá mais digital, então é capaz de envelhecer pior do que o. Nesse filme primeiro. Não que não tenha partes que você olha e fala, porra, isso aqui é computador. Que tem realmente alguns momentos ali que dá pra você ver que a armadura é completamente digital. A cena dele tirando a armadura do corpo dele naquela hora. Sim, ali, sim. Mas ainda assim, cara, realmente ele consegue se manter muito atual. Acho que é exatamente por esse ponto que a gente bateu, por ele ser tão único na concepção dele, né? Porque de começo ao fim ele se propõe a ser um filme do Homem de Ferro, da jornada do Tony Stark, e é isso, cara, e é esse que é o ponto que faz ele o filme foda. Você vai assistir ele daqui a mais de 10 anos, você vai achar ele um filme bom, cara, porque ele realmente acerta nesses pontos do roteiro, tanto que a parada dos jogadores só vem depois dos créditos. O problema... uma coisa de efeito visual também, eu acho que ele leva uma vantagem pro Superman, por exemplo, porque bem ou mal ele é um veículo que voa, né, você só vê a armadura. Então eu acho que é mais fácil construir cena de voo com ele do que você não estranhar um boneco digital que tem feições humanas ou um humano em fundo verde. Tipo o Super-Homem lá, o retorno lá, né? O que eu ia falar é que o que me entristece muito no Homem de Ferro é isso. Se você pega o Homem de Ferro 1 e compara com o Homem de Ferro 2, eu sei que são filmes diferentes, mas parece que eles estão muito distantes do que era um e outro, sabe? A trama é chata, porque entra o problema que o Keno e o Pato falaram, porque era pra ser um filme meio que, entre aspas, né? Baseado no que chamavam do maior arco ali do Homem de Ferro, que era o gênio da garrafa, o demônio da garrafa, perdão. Demônio. Gênio. É. Você faz três desejos, né? É. Aí entra a Genie ou o gênio, né? Não? Aí, tipo, ou melhor, né? O Tony Stark sai da garrafa porque ele é o gênio playboy milionário. É. Aí no final ele dá o tapete pro Doutor Estranho que amarra nas costas. É. É. O grande lance é que o filme ele acaba sendo uma redenção boba do herói. Ai, o reator tá me matando, eu preciso descobrir um novo átomo. Não teve aquela dramaticidade toda que deveria ter devido à questão que, opa, ele está fazendo sucesso com as criancinhas e criancinhas não devem beber bebida alcoólica, né? Não, então porque, gente... O que eu sinceramente acho foi um vacilo desse filme, porque, cara, você ia mostrar os males do alcoolismo no Homem de Ferro, que chega a até mostrar um pouco, não lembro agora, e, porra, você e depois você ia mostrar, pô, tem que parar de beber. Porque, né, cara, no final da cena pós-crédito, sabe o que seria? Oi, pessoal, eu sou o Tony Stark. E no episódio de hoje descobrimos que beber não faz bem. Sabe o que seria? Ele entrando no tipo uma quadra de ginásio, assim, na cadeira, em círculo. Aí, oi, meu nome é Tony Stark. Estou há 3 semanas sem ingerir álcool. Aí começa a fazer o reunião de alcoólatras. Anônimo é um caralho, né? Porque ele chega e fala, prazer, eu sou o Tony Stark. É o anônimo. Então, aí fazer uma rima com o primeiro filme que ele termina falando que é o Homem de Ferro. Então, olha só. Ele perde essa egocentricidade e fala, eu sou o Tony Stark, alcoólatra. Você acha que é foda, pai? Que foda. Cara, eu acho que outro ponto interessante, como eu falei, da questão do Homem de Ferro, que ele fica babaca e tal, é que nesse filme você vê que ele, como a gente falou, ele evolui. E, cara, no segundo filme, principalmente... Ele despiroca totalmente. É, ele volta a ser o que ele era, cara. Tanto que o filme começa lá naquela... Depois da exposição, é ele... Eu não lembro agora se é Capitólio, Congresso, que caralho que é aquilo. É, no Congresso. A galera fazendo nem sei o nome daquela merda. Uma comissão do Senado para investigar a questão da armadura. É o que o Mark Zuckerberg fez agora como robô. E de novo você tem o Tony Stark falando uma frase pedante, que ele simplesmente exalta a criação da armadura dele, que, porra, a gente viu no primeiro filme que a ideia não era essa, e simplesmente depois ele manda a célebre frase, eu privatizei a paz. E tipo, que sai de todo mundo da família. Caralho, é isso aí, porra. Foi tipo, assustado. O Bolsonaro 2018. Mas, né? O Keno... Até maneira essa cena. Não, porque... é maneiro. Eu acho essa cena foda. Olha só. Mas, cara, ela simplesmente derrubou o que o personagem aprendeu no primeiro filme. Assim como depois o Era de Ultron também faz com o Homem de Ferro 3, né? Com o Homem de Ferro 3, ele explode tudo, né? Acabou essa vida aí. Agora é eu, minha mulher, e acabou. Não, eu tenho aqui esse prédio com vários robôs que rondam o mundo e fazem... meio que mantém a paz, né, cara? Junto com os jogadores. Então, é que, em teoria, ele fica... O filme é sobre a consequência dele virar um super-herói público. Então ele fica envaidecido, pede... fica vislumbrado aí com a fama de super-herói. Mas é... O que eu acho é, tipo, eles já tinham decidido fazer o Vingadores a essa altura e o Tony Stark já estava pronto no primeiro filme pra chegar nos Vingadores. Então, vamos fazer uma continuação também, botar antes do Vingadores, porque o primeiro fez sucesso, o personagem está muito popular, então a gente precisa fazer a continuação. Isso aqui, como o personagem já estava pronto, eles não avançam com o personagem. Eles começam o filme, retrocedem um pouco e devolvem ao mesmo ponto que começou ou que terminou o primeiro, sabe? Sim. O grande problema é que o Vingadores, vamos finalizar agora o Homem de Ferro, mas só falar isso, se vocês quiserem, vocês falarem mais alguma coisa, que o erro também continua que no Homem de Ferro 2 eles começam a fazer uma coisa que eles fazem em todos os filmes, né? Cagar os vilões. Porque, na teoria do Homem de Ferro 1, o vilão é legal, é aceitável. Ele bate de frente o Caramba 4, tá dentro do esperado pro filme que é, né? Agora, vem o Homem de Ferro 2, Aí só porque tem uma ascensão ali naquela época do Mickey Rourke, né? Recebendo ali pelo lutador uma indicação, lógico, caralho, é 4. Pereré por o pro. Não, vamos botar o Mickey Rourke. É. Fala, Pato. E ele, ele tem uma carreira até meio parecida com Sim, a diferença é que ele quis largar a carreira pra se dedicar ao boxe, né? Que era o, sem sacanagem, o Mickey Rourke era um dos caras mais gostosos dos anos 80. Cara. Eita! É sério, o filho da puta era gostoso pra caralho. Só que e hoje, acho que não, o Johnny Depp, a mistura de Johnny Depp com Lady Gaga, né? Cara? Não. Só que ele decidiu ir pro boxe, o rosto dele ficou todo desfigurado e o cara se fudeu. Ele não é mau ator, na época ele fazia uns filmes maneiros, tem aí o Coração Satânico, 9 Semanas e Meia de Amor, e um entre outros aí. O grande lance é o seguinte, você tem um vilão bosta, tem aquele empresário lá que é o... Esqueci o nome. Hammer. Não, Justin Hammer? Não, não é nem. Eu tinha esquecido o nome dele, mas eu ia falar o nome do ator que eu esqueci agora. Ah, tá. É o que fez até agora aí o 3 Notícias para um Crime, que é um bom ator até, não é? Meu Deus, excelente ator, mas é um bom ator, né? Fez o Lunar e o Caralho a 4. E são dois vilões bostas pra caralho, porque eles só. É o... Fala, Pato. É o que ganhou o Oscar de ator coadjuvante? É, eu esqueci o nome dele agora. O. Porque os vilões em si, eles nem influenciam tanto no filme. É só o Sam Rockwell, né? É, Sam Rockwell. Porque o problema é o Tony Stark melhorar a questão da doença dele. Porque, eu não sei, os vilões no Homem de Ferro 2, eles não influenciam teoricamente em nada na trama. Porque o problema é o Tony Stark se resolver como Tony Stark. Sim, no final, na verdade, ele resolveu o problema dos robôs ali que estão descontrolados. Cara, na verdade, o próprio Mickey Rourke ele falou que se tinha mais coisa no filme em relação ao personagem dele, né, que é o Ivan Vanquash, o nome. É, só que ele falou que, cara, cortaram muita das cenas. Ele falou que ele é meio. Ele já falou que ele é meio puto com esse filme, exatamente por isso. Porque o personagem que entregaram pra ele era outro, ele gravou as cenas do personagem, ele fez a interpretação, falou que o personagem tinha muito mais falas que além do eu quero meu papagaio, né? É, botaram um personagem burrão, o cara é o maior gênio e é o maior... Não, ele não é burro, cara, ele só não tem o destaque dele. Tanto não, você não, vê eu tô falando que eles fizeram ele de maior burro, porque o cara é maior gênio também, tipo o Tony Stark, e só fica, eu quero meu papagaio, eu quero meu papagaio. Exato. Ele falou, cara, porra, e cortaram isso, e cara, eu não quero mais saber dessa merda, ainda bem que ele morreu, e foda-se, né, cara? E realmente, isso acaba também depois pegando... O Homem de Ferro 3, que acabaria, que teria, que assim como esse primeiro Homem de Ferro, o Homem de Ferro 1, ele tem uma coisa interessante que ele fala sobre a questão das indústrias das armas, né? Sobre a questão de quem vende, quem compra a arma, para na mão de quem. Só que acaba não sendo muito explorado por conta da jornada do Tony Stark. E meio que o Homem de Ferro 3 iria pegar essa vibe de novo, só que por algum motivo acaba cagando nisso tudo e vira só o filme do Homem de Fogo que tá com putaço com Tony Stark porque mandou ele esperar no telhado. Não. Pior ainda. É o maldita coisa dos filmes do Shane Black, né? Não? Tem uma criança super inteligente com um cachorro. E... Cara, criança é o que menos me incomoda. Cara, eu já falei aqui que eu curto o Homem de Ferro 3. Mas, sua cara, eu realmente. É, mas eu realmente acho que ele falha em alguns pontos que ele poderia ter sido muito melhor. Não, o Kenan, olha só. A motivação, como você falou agora. Sério, a motivação do personagem lá do Guy Pearce é tão bosta quanto a motivação do Zemo no Era de Ultron. É, tipo, o especial. Era de Ultron, não. É de objetivos idiotas, né? Não, do Zemo mesmo, cara. Que não, mas não é Era de Ultron, eu confundi. É Era de Ultron? Não, Guerra Civil. A motivação era de Ultron também, cara. O Ultron também tem um... Ele falou Guy Pearce também. Né? E vamos esquecer um pouco o Homem de Ferro? Ah, fala, Pato, fala. Não, essa é uma coisa maneira. Essa cena de interrogatório que até o Zuckerberg passou recentemente. que o maneiro do que eu gosto do Tony Stark, que eles construíram no primeiro filme, é que ele tem tudo pra ser esse novo vilão que tem vários filmes de Hollywood do Vale do Silício, né? Do gêniozinho do Vale do Silício, que tem no Kingsman, o Lex Luthor. Rede Social. South Park. Ele tem tudo pra ser entrar nessa linha que virou tendência, só que ele acabar se diferenciando, né, do Zuckerberg da vida. E o discurso no interrogatório do Congresso, eu gosto por causa disso. A gente viu agora como é que é a mentalidade do Zuckerberg e ele tacando foda-se aí pros congressista não tem porra nenhuma. Sim, sim, sim. Vamos evoluir um pouquinho e falar, né, do que o Homem de Ferro fez, né? Ele tornou possível que a gente viva de franquias hoje em dia, né? Porque não, esse é um efeito importante. Viver de franquias já é uma parada que você já tinha. Então, não, a gente tinha aí, por exemplo, o franquista Star Wars, George Lucas, grande filho da puta que é. Já vinha de. Nem precisava de filme, né? O que eu acho que a gente pode atribuir ao Homem de Ferro, que ele ampliou esse conceito com a questão da conectividade entre os universos. Não, mas olha só, Kendall, quando eu digo essa franquia, eu posso estar tá me expressando mal, mas você está certo quando você fala isso. É que hoje em dia a gente tinha a franquia 007. Era lançado de tempo em tempo o filme 007. Tá bom. Não, a Warner, que mandava na época, tinha Batman, Senhor dos Anéis e Harry Potter. Sim, mas não é uma franquia que o cara assim, que se perpetuou no tempo. Acho que o mais longo aí, vamos botar, o 007. Cara, Harry Potter tem 338. Não, mas aí que tá o detalhe. O Harry Potter ele tem os 7 filmes por causa da quantidade de livros que tem. O que eu quero dizer é que nós vivemos uma era, hoje em dia, que o ideal é se lançar como o Pato falou. A gente não espera a continuação. A gente espera um universo expandido daquele universo criado. Não é à toa que eu até mandei o WhatsApp pra vocês que o filme da Múmia lá do Tom Cruise, ele é tão pretencioso que ele pode... Ele já mete, né? Ele já mete. A Múmia, universo Dark. Se fudeu. Se fudeu, faltou o subtítulo. Então, por exemplo, a gente vive a necessidade, hoje em dia, do universo do cinema criar não uma continuação. Os caras não pensam menor, né? Eles não pensam assim, pô, vamos fazer um segundo filme. Vamos fazer um universo. Nem à toa que o Velozes e Furiosos show que virou aí. Parece que vai ter uma animação, pelo que eu li há pouco tempo. Sim, no Netflix, cara. Spin-off com The Rock. E o caralho é 4. Então, eu falei, assim, grandes chances aí do robô Paul Walker aparecer, hein, cara. Olha aí, né? Caralho, imagina. O plot desse desenho vai ser que eles vão fugir a mente do Paul Walker num carro e ele vai ser pilotado por um cara dublado pelo David Hasselhoff. Super máquina biguinho aí, olha aí, E agora não é tendência carro automático que salto dirige e tal? O problema é que esse carro vai bater no primeiro episódio, né? Todo episódio ele bate num poste, né, cara? Ele bate num poste. Não, o que eu ia falar é o seguinte: se eles quiserem ganhar dinheiro, eles metem um irmão aí, Paul Walker, pra dublar o desenho. E ganham dinheiro em cima disso. Mas a questão é essa. Caralho, o Bigode comprou a ideia da super máquina, porra. Não, porra. Mas de fazer um desenho do Velozes e Furiosos focado no Paul Walker como o Velozes e Furiosos. É isso que eu tô dizendo. Não do super máquina, porra. O grande lance que hoje em dia o universo, a Disney, né? Vou dizer assim, o pontapé ali é com a Paramount / Marvel e agora é Disney. Nasceu a necessidade de existir uma franquia, né? De como a gente fez um podcast recentemente. De você sugar o máximo possível daquele produto até não sair mais nada. E se tornou os Vingadores, né? Não é nem o universo Marvel. Se você parar pra pensar, o negócio final é sempre chegar nos Vingadores. Não é o filme solo de alguém, ou filme... Você já pensa assim, meu Deus, vai ter um filme solo do Doutor Estranho. Ele vai aparecer nos Vingadores. Esse é o grande lance, né? Eu acho que foi importante pra Disney, que ela tava vendo a Warner na verdade de braçadas, né? Com as franquias que ela tinha. Ela viu na Marvel um potencial de franquia, comprou. Aí com um Vingadores, primeiro que ela tinha que fazer o projeto ter retorno, então catalisou o número de filmes que a Marvel poderia fazer. E com o dinheiro que foi gerando, comprou todo o resto. Comprou a Lucasfilm, comprou um monte de coisa. Compraram até o Wikicash. Comprou os Muppets, comprou a Saban, apesar do dono ter pego o Power Rangers de novo e tal. Sim. E tá esse conglomerado. Não, calma aí. Eles compraram a Saban, mas voltou pro Saban os Power Rangers, é isso? Sim. Tipo, a Saban tá com eles, mas os produtos estão na mão do egípcio lá. Caralho, pra mim eles só tinham comprado os Power Rangers e a Saban era dele mesmo. Por isso que a antiga Fox Kids hoje é Disney XD. Sim. Porque eles compraram tudo, né, filho da puta. Exato. E foi a pior fase dos Power Rangers, pelo menos aqui, né? Porque cagaram com o Power Rangers. Power Rangers foi a pior fase. A melhor fase é quando era Change, mano. A melhor fase foi Power Rangers Time Force. Pra mim é o melhor. Ai, meu Deus do céu. A Jean era uma delícia. Mas o grande lance é esse, né? Aí que tudo é feito pensando no universo maior, né? Sim. Uhum. Mas é o... É, se a gente vê o Hulk do Edward Norton, apesar de ser um filme pior, ele tem uma... Não, pior que o primeiro Homem de Ferro. Ah, tá. É. Mas melhor que o primeiro Hulk. Mas, tipo, ele tem um arco de personagem grande dentro dele, sabe? Sim, aí sim. Aí você vê o Hulk do Mark Ruffalo, ele tá tendo uma história que começa no Ragnarok, passa pro Guerra Infinita e vai terminar no Vingadores 4. Cara, o grande ponto aí desse Hulk é, como eu falei, ele também tinha se preocupado em fazer uma história própria do Hulk, tanto que rolou a briga do Edward Norton quando chegou a, sei lá, acho que a Marvel Studios, sei lá quem falou, não, você tem que fazer um final que vai ligar com os outros filmes. Porque, não, explica aí só o fato que o Edward Norton, ele participou do roteiro do Hulk, né? Teve todo aquele Eduardo Norton é meio Will Smith, ele gosta de interferir em todos os filmes. A diferença é que pelo menos ele interfere de jeito melhor que o Will Smith, né? Não põe o filho dele. A diferença é que ele não tem um filho. Não, mas não só isso, cara. O Eduardo Norton, ele é um puta fã do Hulk. Ele é fã do personagem mesmo. Ele é fã ao ponto de saber coisas do seriado. Tanto que muita referência do seriado do Ferreira no filme foi ideia dele, porque não ia ter o Close no Olho, não ia ter o Delon de Man. Ele que foi dando essa ideia. Vamos ser sinceros, aquela abertura que ele faz igual a da série é do caralho também, né? Sim. Ele faz toda baseado na série. Se jogar do helicóptero, né? Querendo ou não, toda essa base do Hulk, do filme do Hulk, foi com o Edward Norton que colocou. Então, querendo ou não, o cara tem meio que o direito de sentir que o filme é dele. Uhum. E ele tinha pensado num final pro filme que, infelizmente, a Marvel embarreou. Você sabe qual é que é o final? Cara, eu não faço ideia, cara. Eu não cheguei a ver esse final. Eu só sei que ele tinha uma ideia diferente que ia terminar encerrando o arco do Hulk, só que aí a Marvel falou, não, bicho, isso aí tem que continuar, você tem que botar o Robert Downey Jr. não sei o quê. E teve uma briga, uma discussão foda entre ele e a Marvel, tanto que quando rolou aquela premiere do filme do Hulk, ele não foi. Ele simplesmente não foi, e depois a Marvel anunciou, né, que ele não estaria mais no Hulk, o Hulk seria o Mark Ruffalo. Não seria uma personalidade que... se encaixaria com esse projeto que estava começando. Sim, sim. Ele não queria isso. Ele não queria participar desse universo expandido. Ele queria fazer um filme do Hulk, né, cara? E tem um detalhe também, né? Vamos botar ali. Porra. Tirando o Robert Downey Jr. e o Samuel Jackson, né? O resto ali são atores... O mais, assim, se tu parar pra pensar assim, mais fodão ali é o... Caralho, eu tô foda pra lembrar o jogo. Chris Evans agora? Não, Chris Evans? Chris Evans nem fudendo. É o Hulk mesmo. É o Hulk mesmo. Como é que é o nome dele? É o Mark Ruffalo. Não, o Mark Ruffalo. Ele é o mais depois deles ali, se tu botar ali, tô ignorando a Scarlett Johansson ainda. Eu esqueci dela, mentira. Eu tinha esquecido. Tu põe ali a Scarlett Johansson, Samuel Jackson e Robert Downey Jr. Ruffalo. Aí tu põe o Ruffalo depois, aí tu vem ali mais com o Capitão América, Chris Evans, e depois vem com o Thor. Porque imagina o Edward Norton ali dentro. O cara é estrela pra caralho. Não, mas por exemplo, cara, o Edward Norton ele já chegou a trabalhar com o Mark Ruffalo. Eu acho que eles já fizeram. Mano. Tudo bem, mas eu quero dizer assim, elenco depois é pequeno em relação aos caras. Imagina, tanto Tony Stark, o Edward Norton dentro daquele negócio, ele já é estrela, gosta de comandar as paradas. Aí tem o Robert Downey Jr. também, que ele é uma puta estrela. Aí vem o Samuel Jackson. Aí vem ali, querendo não, a Scarlett Johansson. Porque entre a Scarlett Johansson e o Edward Norton, o Edward Norton é muito mais estrela do que ela. Tô falando de ator e o caramba 4. Ele é mil vezes melhor que ela como ator. É, e pra entender, veja no Birdman que o próprio personagem do Edward Norton referencia ele mesmo, essa forma dele. Sim. Sim, sim. Não, cara, mas realmente teve esse problema. Não que depois as próprias produções da Marvel não encararam esse problema, como o próprio Bigode falou. O Downey Jr. botou pra... Cara, depois do Homem de Ferro 2, o Robert Downey Jr. botou pra fuder. Cara, ele quase criou um sindicato dos Vingadores ali, porque tava rolando treta com questão de pagamento. E, cara, ele que tava fomentando o resto dos atores irem pra cima da Disney e Marvel Studios pra exigirem pagamentos maiores. Que não? Era ele que tava virar o que acontece com Friends, né? Que os atores se reuniram pra todo mundo ganhar o mesmo salário. Sim. Exato, que não? Foi ele que encabeçou. Me desculpa, veio tarde, talvez, né? Isso, né? Ou ele percebeu a merda que ele não fez anteriormente. É bom a gente falar, né, que houve a troca aí do Máquina de Combate, né? O Máquina de Combate. Máquina de Guerra, Máquina de Guerra. Ah, Máquina de Combate. Começou como Máquina de Combate. Não, mas aí, ô Bigode... O que era do... o Terrence Howard. E trocaram pelo Don Tillo, né? E o cara, queria receber mais também. Sim. Não, é, cara, porque ele tava numa trajetória muito ascendente de sucesso, de ficar concorrendo ao Oscar, essas coisas e tal. E subiu a cabeça dele e pediu mais. É. Não só isso, cara. Parece que ia ter um reajuste no salário da galera ali. É. O Downey Jr. ia ganhar mais dessa vez, né? Porque, pô, virou o Tony Stark. Eu acho que ele ia ter um... Vocês calaram a boca. Continua, filha da puta. É, melhor orar quem tá aí. Tá sussurrando aí, tomando cu, rapaz. Eu acho que tem um... Fala aqui pra ele, seus viados, melhor herói é Ladybird. Ladybug, fala aí. Fala. Fala. Qual o melhor super-herói? Ladybug. Aí, viu? Vocês não sabem de nada. A criança falando aqui. Olha aí, vamos ficar com a espontaneidade das crianças. É, fala aí. Criança sabe de quê, Bigode? Criança sabe de nada. Criança gostava do Jar Jar Binks, cara. Porra. Desculpa ter contado vocês. Fala. A questão do salário aí. É, cara. Aqui, tem umas implicâncias desse projeto de universo, né? Primeiro que eles começaram fazendo esses contratos que tem hoje em dia, que já contrata para 3-5 filmes. Sim, sim. Que nem aconteceu com o X-Men, que eles contrataram a Jennifer Lawrence, ela virou estrelinha depois, ela ficou vinculada a fazer os filmes. A garota virou o Wolverine dessa geração. É, né? Provavelmente, se ela tivesse contrato só para um filme, ela não voltaria para os outros. Ah, mas ela tá na burra do dinheiro, então, foda-se. Cara, ela voltou meio que na pilha ali com o Dark Phoenix, né? Não, a gente vai fazer esse direito, que não sei o quê, né? Vou mandar nessa porra agora, eu vou fazer esse filme virar o que uma coisa decente. Agora você é líder dos X-Men. É. Foda-se, professor Xavier. E outra é que entra num regime mais parecido com o dos seriados de TV. Que quem conduz a grande história que acontece é o showrunner, não é os diretores dos episódios. Então você não pode ter filmes muito autorais para não ter ficar destoante e ter alguma coesão. Então, e o showrunner acaba sendo Kevin Feige. Sim. Que agora o Star Wars está num movimento parecido, que é a Kathleen Kennedy. Que começa a ter divergência com diretores. Então você vai começar a investir em atores mais novos, desconhecidos, com contratos mais longos e diretores também iniciantes. Sabe? É, vale lembrar só uma coisa que eu vou falar pra vocês, que são duas coisas. A primeira é o seguinte, eu tô cansado de levar a sério as coisas que o Pato fala, porque ele fala as coisas e esquece das coisas que ele fala. Eu tenho que ficar lembrando. Porque não muta aí que eu tô escutando teu pai reclamando que tu não lavou a cueca dele. Ah, sacanagem. Porra é essa, cara? Como assim? Quem lava a cueca do pai? Porra é essa? É, caô, que tipo de vida você teve, cara? Eu lavava as cuecas do meu Mentira. Pai. Mentira. E tem duas sungas e lava toda vez que toma banho. O grande lance é o seguinte. O John Favreau, ele queria que o personagem do Homem de Ferro fosse um cara desconhecido, pelo que eu tava lendo aqui na Wikipédia. E a outra lance é uma coisa que o Pato falou, que eu não lembro mais ou menos como surgiu esse assunto, que foi isso que a gente estava conversando, que o Pato salientou agora, dos filmes autorais, né, não? Que a gente estava falando alguma coisa que não condizia com o universo. Eu não lembro agora o que é que o Pato falou também isso, que realmente é verdade. Teve filmes aí que eles foram autorais demais e, se for muito autoral, influenciando o universo Marvel. Né? E não aí, pode, e isso que é o problema, não certo ponto. Mas aí eu discordo um pouco de você, porque eu acho que aí vai depender muito da de mim, não, mas foi o Pato que falou isso, porra. O Pato, então eu discordo de você que usando o argumento do Pato. Né? Com certeza. Você tá puta? Não, a parada é o seguinte, cara. Eu acho que isso muito também depende muito de quem tá dirigindo o projeto, cara. Por exemplo, a gente pega o Guardiões da Galáxia. Cara, por muitas vezes você vê que o Guardiões da Galáxia é um projeto autoral do James Gunn e a gente soube que no segundo filme ele deu uma batida de peito ali pra cima da Marvel. Não, tipo, eu vou fazer assim e acabou, cara. Tipo, no primeiro filme ele botou o Thanos ali, fez o que tinha que fazer, agora o brinquedo é meu. Você também, acho que teve um pouco disso no Pantera Negra, onde, cara, o Pantera Negra, a galera ali fez o que queria fazer com o Pantera Negra, não teve interferência de ninguém. Eu acho que também pelo significado que o filme tinha. E também a gente teve casos que acabam nem que até comprovando essa coisa que o Pato falou, que é na questão do Homem-Formiga, né, cara? O Edgar Wright, ele queria um ponto pro Homem-Formiga, a Marvel queria outro, né? Acabaram tirando o cara do projeto, usaram, sei lá, metade do que ele tinha planejado pro filme, a outra metade eles usaram o filme do Homem de Ferro, né? A liberdade, mas também tem que ter aprovação, né, do Kevin Feige. Sim, sim. Ele disse lá, eu vou fazer um episódio do Breaking Bad, aí eu faço o Walter White e destoar completamente de toda a série. O Vincent Gilligan não vai deixar eu dirigir esse episódio. O que eu quero saber de vocês é o seguinte, a gente veio falando aqui de Homem de Ferro primeiro, a gente viu o filme, estamos falando dos 10 anos do universo Marvel. O que vocês esperam que vai acontecer a partir dos Vingadores, a segunda parte lança esse ano ainda ou só ano que vem? É esse ano, né? Só ano que vem. Não, ano que vem. Como não, pô? Você quer lógica pra quê, meu? Vai ter um filme do Homem-Formiga no meio, então... O que eu queria saber de vocês é, como é que vai ficar o universo Marvel pelo seguinte coisa aqui, não vou precisar fazer contas agora, tá? Porque eu já vou ter a resposta aqui. O Robert Downey Jr. tá com 53 anos. E eu tava até falando esses dias com o padrinho do William o seguinte. A gente vai ter o mesmo problema com o Robert Downey Jr., que é diferente com o Thor, com o Capitão América. Deixa eu ver aqui mais com quem. Não, acho que só com esses dois na teoria, né? Que é o seguinte, o Robert Downey Jr. é um bom ator. Diferente do Chris Evans e do Thor, que eu nunca lembro, que é Chris também, né? Hanso, o irmão que vale tá em The Westworld. Nossa! Os dois irmãos, né? Que agora tem os cargados lá. Os cargados também tá lá agora. Namora ou namorava Miley Cyrus, eu não sei. Não tô ligado. Mas o que eu falo assim? O único Chris que eu acompanho é o Chris Pratt. De resto. Eu queria um Vingadores com os Hanso, com os cargados e com os Kardashians. E com os Baldwins, esqueceu. Caralho, os Baldwins é da merda, hein, cara. E com os Esteves. O grande lance é o seguinte, né? O Robert Downey Jr., que eu tava falando, que eu falei com o padrinho do William, ele tem o mesmo efeito do Hugh Jackman. Quem vai substituir Robert Downey Jr.? Porque o grande lance é o seguinte, o que eles vão fazer com o universo Marvel daqui pra frente? O cara tá com 53 anos, cara. Tá bom, dá pra ele fazer até 60 anos? Do jeito que tá plástico, o caralho é 4? Não sei. Vão meter aquela cirurgia plástica digital, né? Que começou, se tu parar pra pensar, lá com o Tron, com o Jeff Bridges, e veio melhorando... A Marvel já usou isso, se eu não me engano. Usou no Homem-Formiga e eu acho que usou em outro filme também. Não, usou com ele mesmo, Guerra Civil com ele. Mas o melhor mais bem feito foi o do... Como é que é o nome dele? Michael Douglas. O Michael Douglas, pra mim, ficou perfeito do Michael Douglas. Cara, o Michael Douglas foi bizarro, cara. Tudo começou ali com a Disney, né? Com o Tron, fazendo isso com o Jeff Bridges. E botou com a Leia também. E aí, mas o da Leia ficou mal feito pra caralho. Não, tem gente que diz que a Leia... Aí, até hoje, tem gente que já falou pra mim que aquilo ali, na verdade, é só maquiagem, cara. Que isso ficaria tosqueira. Sobre a idade do Donnie Jr., é só pegar o Don Cheadle, né? Que já tem 53. E já dá pra ver que ele tá mais idoso do elenco, sabe? Não, sim. Porque o grande lance é o seguinte, como é que vai ficar isso depois? Porque tipo, pode ser que entre um cara que faça um Capitão América novo e o cara melhor ator e consiga ganhar... Aí é que tá, Bigode, você tá ainda se prendendo a esses personagens. Pelo menos a impressão que passa pra mim, inclusive alguns até já falaram, é que, cara, eles vão agora passar pra essa galera nova que tá vindo pra frente, eu sei. Capitão América, e pelo menos o Capitão América e o Homem de Ferro, eu tenho quase certeza que eles vão deixar para trás, cara. A ideia é deixar isso para trás. O Chris Evans já falou que ele só tem contrato assinado até o último Capitão América, até o último Vingadores, que seria o 4, né, que é o que vem em 2019 para terminar com essa bagunça toda. E muita gente já tá dizendo aí que está dando a se entender que quem vai continuar com a parada vai ser o maluco que faz o Buck. Mas o Kenu, olha só, não, o Buck assumir, ou o que eu duvidaria que eles fizessem isso, o Falcão assumir, né? Ainda vai, porque é uma coisa que acontece naturalmente nas histórias e quadrinhos do Capitão América. Mas e o Thor? E o Homem de Ferro? Cara, aqui é com o Bigode. A questão no... Vai ter outro personagem que vai cumprir a função. A Capitão Marvel vai cumprir a função do Capitão América. Eu acho que o do Thor, hein? Porque diz que ela é super poderosa. O Thor ainda até eu acho que dá pra levar, cara. Você tem aquele negócio do Thor ficar velhão, meio tipo, fazer meio que transformar o Thor no Odin, né, cara? Acontece isso nos quadrinhos também, uhum. Tá? Eu acho que o Thor não é o problema aqui. Ele vai acabar virando que... em termos de, não de poder, mas de liderança, de ser a representação americana, é a Capitã Marvel, e quem vai cumprir a função do Donnie Jr. é o Doutor Estranho. Sim, também acho, concordo exatamente com a entrada do Cumberbatch, eu acho que é exatamente isso. E eu acho que o Homem de Ferro, tipo, o Homem de Ferro em si, ele vai sumir. Mas eu acho que ainda a gente vai ter inserções do Tony Stark aparecendo em um filme ou outro, meio que como sendo o dirigente dos Vingadores. Ele vai ser o substituto do Stan Lee, né? Exato. Ele vai ser o tipo de dirigente. Os Vingadores estão com problema. Melhor, galera, o que está acontecendo aí? Pô, vou ter que voltar nessa porra para ajudar vocês? E pai, o grande lance é o Chris Evans tem 36 anos e o Chris Hemsworth tem 34 anos. Dá para levar o papel dos dois ainda. Um bom tempo aí dá para os dois levarem ainda o papel. O problema mesmo é a questão não é a idade. Mas não é a idade. A questão os caras se prestarem a continuar para fazer. Sim, já é, cara. Os caras estão cheios de dinheiro. Então, aí... O... Sei lá, o... Chris Evans gosta de uns filmes alternos aí. Não, tudo bem, Chris Evans. Mas o Chris... né? Vamos lá. Ele é um cara que... O Tom... Um ator oscarizável no futuro próximo. O Kenô, Pato, desculpa. O Thor, o Chris Thor. Na moral, não, eu não consigo ver esse cara. Se ele fizer, tudo bem. Vai calar minha boca, mas é mais do que obrigação dele que ele ganha dinheiro pra isso. Eu não. Mas, cara, eu não consigo ver esse cara fazer. Cara, não teve um filme, exceto um, que esse cara fez. E alguém falou assim: caralho, esse filme desse cara aqui é muito foda. Ele fez lá o Rush, que pra mim é o melhor dele. No sentido assim, porque o filme funciona mais, porque ele também faz um cara que é alcoólatra, o caralho é 4. Quem segura o filme mesmo é o Daniel Brum, como Nick Lauda. Aí ele fez aquele filme Hacker, que o filme não se foi lá grandes coisas, pelo que eu fiquei sabendo. No Rush ele faz o Tony Stark. Ele faz o Tony Stark das corridas, né? Que é o, não, eu esqueci o nome mas dele agora. Tá, eu acho que você, pelo menos nesse ponto que você tá falando, você ainda tá muito preso aos caras antigos. O que pelo menos a Marvel passa de impressão pra mim. Posso tá enganado, posso estar pegando a impressão errada. Né? Mas, cara, aqui eles simplesmente querem usar essa galera nova que tá vindo agora pra substituir essa galera velha, cara. Eu concordo com você, porque no final do Capitão América Guerra Civil, ou foi do Capitão... qualquer outro filme que foi, acaba lá o filme Capitão América treinando lá... acho que é dos Vingadores. Não, é do Era de Ultron. Treinando aquela galerinha ali que dá a entender... Eu tenho noção disso. O problema é... Será que o público tá preparado pra isso? Porque, tipo, a galera reclama. Quando o Hugh Jackman falou que não ia mais fazer o Wolverine, ficou todo mundo... Ninguém substitui o Hugh Jackman. Eu acho que o que é mais estranho de quadrinhos ao público civil é a troca de personagens no mesmo manto. Sim. O Falcão com o escudo do Capitão América. Isso é muito mais estranho ao público civil do que botar um outro personagem que vire líder dos Vingadores, sabe? É, porque dá a entender ali que realmente o Cumberbatch vai ser o Homem de Ferro dessa geração aí. Você vê o Caramba 4. O personagem podia ser muito melhor, mas não é. Desculpa aí, cara. O Benedict Cumberbatch é um ótimo ator, cara. Faz ótima pena. Cara, Doutor Estranho não é um deles, cara. Não é um deles porque direcionaram o filme de modo errado. Cara, não dá, não dá. Eu não consegui comprar o Cumberbatch como Doutor Estranho. Cara, o início do filme eu consegui comprar. Ele ali no carro e o Caramba 4. Até quando ele vira o Doutor Estranho, pra mim o filme caga no pau. Porque é aquele negócio que eu te falo, a anciã morre e ele vai fazer uma piada. Não é só a questão da piada, cara. Porque, tipo, o filme, como eu falei, ele tem um objetivo que é te mostrar a jornada de humildade do Steve Tiffin Schneider. Não, cara, ele não mudou. O filme começa e termina. Ele tá do mesmo jeito. Tipo, ele não aprendeu nada. Tipo, quando ele aprendeu, tava, só fazendo... magia, top. Só magia top, Rogerinho. Faz aí, Kenan. Vários jogadores. Eu não consigo fazer isso assim. Sou impressão, eu não consigo. É, pera aí, cara. Deixa eu ver se eu consigo. Pera, Rogerinho. Só magia top. Só magia top, Rogerinho. Ficar lá os negócios com o dedo lá. Tipo, não, moleque até tenta, Rogerinho. Meu, não sai direito, cara. Ficou muito bom. Ele tenta mandar um patrão pra frente, mas é só magia top. Só magia top, Rogerinho. Mas eu não gosto daquelas coisas lá de voltar no tempo, não. Meu filho tentou, pulou do negócio e bateu de cabeça no chão, Rogerinho, e tive que levar o menino pro hospital, porque sujou o chão todo de sangue. Não deu certo. Não deixa nem mais ele ver essas coisas. É o máximo que eu consigo. Tentou barganhar lá com o cara e não conseguiu. Eu deixo o meu voto de dúvida, porque eu, na verdade, o que o Stephen Strange vai virar, a gente só vai ver agora, em relação à experiência que ele viveu no primeiro filme. Uhum. Eu deixo meu voto de dúvida aí, como eles vão botar o personagem. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o argumento do Bigode e usar ele no ponto certo. Eu acho que é a questão da idade. Querendo ou não, muito desses caras mas novos... Mas que filho da puta! Só saber direcionar, cara. Cara, muitos desses caras novos que estão entrando já são coroas. Tipo, o Chazwick Rossman, sei lá, vou colocar o cara. Bojack Rossman, o Pantera Negra. Ele já é um cara que já tem, acho que, 50 e poucos anos, cara. Tipo, ele não é um cara novo. Tipo, o Pantera Negra tá aí pra compor a galera nova. O próprio Cumberbatch também já é um cara meio velhaco. Então, realmente, você já tá tendo a inserção de uns caras aí que já... Já, né, bicho? Tá na faixa da fila preferencial, né? Então, não sei como é isso aí. O Pantera tem 40 e o... Sim. Mas tem 41. Mas aí quantos anos... Mas olha só, agora, 10 anos depois, o Robert Downey Jr. tá com 50 e pouco, como eu falei pra vocês. E o Pantera Negra, tipo assim, isso, entendam o que eu vou falar pra não soar errado. Ele é um cara negro, e os negros, geralmente, pelo biotipo, demoram um pouco pra envelhecer. E tipo assim, diferente do John Tilo lá, eu não sei como é que ele levava a vida dele... O maluco lá, o Bossman, né? O Pantera Negra, parece que ele leva uma vida mais saudável. O maluco tem um aspecto mais saudável. Já tá julgando o Don Cheadle pra aparência. Não, tô falando assim. Pô, você é um negro que parece velho. É de quem? Eu não quis falar isso. É porque eu não falo assim, o John Tilo, o Don Cheadle já tá mais velho. Você percebe que ele tá mais acabado. Talvez porque ele sempre foi daquele jeito. Tu vê que o cara que faz o Pantera Negra, o maluco é todo malhadão, o caralho é quatro. Que o não tô ligado. Não, a gente vai ver até o filme da Capitã Marvel, o Nick Fury rejuvenescido. Sim. Já saiu até foto esses dias aí, anteontem, sei lá. Eu fiquei decepcionado que eu queria o cabelo do Samuel Jackson do Pulp Fiction. Caralho. Porra, em 99 que se passa o filme. Não, é 99, não, 90, né? Nos anos 90. Não, anos 90, agora que parte dos anos 90. Deve ser isso, dos anos 90. Ela tá com camisa de flanela, então deve ser 94, 3. Vai pegar toda aquela vibe, vai ser uma nostalgia esse filme, escuta o que eu tô falando. Cara, tem o Pager no... Cara, mas nostalgia dos anos 90? Tipo, como assim, cara? Eu não... Se bem que o Pager é mais pro, sei lá, 96, né? Sim, 97, sim. Mas esse é um Pager do futuro, Pato, você não entendeu. É um Pager espacial. Olha, é modificado, mas a carcaça é hoje. Não, sim, o grande lance é esse, né? Como é que vai ficar o universo Marvel agora, né? Será que esse elenco novo aí vai segurar o rojão bem? Assim... É complicado, né? Apesar que pode assumir o papel aí, mais ou menos, que poderia criar uma coisa legal, é o Doctor Strange e o Pantera Negra ficarem batendo de frente pra ver quem é o líder, né? Seria uma coisa interessante ver. Não, Guerra Civil 2 não, cara. Não falei Guerra Civil, mas os dois sempre terem um embate ali. O foda sabe qual é, cara? É você ter os filmes solos desses caras, os caras são de um jeito, aí chega no filme... de grupo, os caras mudam totalmente a personalidade deles. Aí eu vou pegar até uma parada lá que o Carlota falou no grupo, né? Que querendo ou não, é questão de filme de quadrinho, né? A gente não pode também esperar a obra shakespeariana na parada. Mas, cara, tipo, no quadrinho, meu amigo, acaba. A gente aqui que lança. É assim também, tipo, na história solos do Homem-Aranha, o Homem-Aranha ele age de uma maneira. Aí quando ele tá com os Vingadores, o Homem-Aranha é totalmente diferente. O mesmo vale pro. Depende do escritor, né? É, exato. Eu acho que acaba sendo a mesma coisa nos filmes, cara. Ah, que não, acho que isso aí é desculpa, na moral, cara. Não tô falando que isso seja certo. Mas, porra, cara, nas HQs também estão assim. Então, acho que no momento, se você reclamar demais disso, aí, principalmente pra galera, o Civil reclamar, eu até entendo. Mas eu acho que o cara do quadrinho vir e reclamar disso, eu acho que já é meio foda, cara. Porque nas HQs acontece esse tipo de coisa. O filho cara, na Marvel, tá... porque eu não lembro disso acontecer na DC. Ah, cara, não, na DC, tipo. O Batman é o Batman, tanto lá quanto aqui. Não, o Super-Homem é também. Não, Bigode, na Liga da Justiça todo mundo fica burro pra privilegiar o Batman. Mas olha só, todo mundo fica burro, pelo menos, né? Um ou outro. Ah, porra, não, mas ainda assim, tu vê o Superman nas histórias dele, pô. Ele é um cara compassivo, pô, um cara inteligente e tal. Chega na Liga da Justiça, o Superman só o braço forte da parada. Clark, levanta o prédio. Clark, levanta o prédio. Clark, raio laser dos olhos. Clark, raio laser do... Tipo, o Superman vira o boneco de controle remoto. Pô, não, cara. Isso tem todas as histórias. Não adianta. Acaba acontecendo isso. E a Mulher Maravilha sempre se esquece que ela tem quase o mesmo poder do Superman. Exato, cara. Isso é foda, né? Tipo, não, pô, caralho. Tipo, tá eu, tá o Batman, a Mulher Maravilha e o Aquaman. Caralho, esse cara é forte. A gente tem que dar um jeito de chamar o Superman. Não, porra. Porra da mulher peito, cara, ali, porra. Deixa eu anotar. Um dos elogios desse novo filme, Guerra Infinita, é que eles parece que conseguem manter bem a personalidade dos heróis do filme só, assim, né? E a questão da idade, o Bosman e o Cumberbatch, acho que eles, tipo, eles têm 40, podem ficar até 10 anos e vazar depois, sabe? Que nem aconteceu com os anteriores. A questão, assim, eu acho que não é nem se eles seguram. É se vai ter um desgaste e vai refletir no, nas participações deles, nos filmes que eles fizerem, sabe? Sim, sim, sim. E outra coisa que a gente pode especular é efetivar da compra mesmo da Fox, é como eles vão inserir o Quarteto Fantástico, isso. Quarteto Fantástico vai aproveitar aquele filme ótimo que teve. Eu acho que a melhor coisa que eles poderiam fazer, na minha opinião, é o seguinte. Se eles conseguirem o universo X-Men, é eles andarem o mais rápido possível com esse novo universo, com esses caras, já ter um plano B, e quando entrar os X-Men, rebutar tudo. Que aí já põe todo mundo no mesmo universo. Que aí eu vou falar pra vocês qual é a loja dos X-Men entrarem agora e a gente nunca ter ouvido falar. Exatamente para cumprir essa cota que a gente tá jogando aqui, cara. Como que a gente vai trazer o algo novo? Cara, os X-Men é exatamente isso. O algo novo que pode vir pós-fase Thanos, cara. Exatamente Tá, mas como é que vai se inserir os X-Men, cara? O que eu acho assim, tipo... Disso? Eles cara, podem ter uma repercussão... O Thanos repercutir de um modo que a Terra volte a pesquisar no espaço, volte a fazer exploração espacial, porque veio um negócio grande e tal. Aí... surgiu o quarteto. Não, olha só, o quarteto não faz. A ideia do Bato pro quarteto já é boa. O quarteto é boa, mas eu tô falando dos X-Men, do quarteto já. Calma. Mas... E o X-Men, a manopla do infinito, as joias, de alguma forma. Não, alteraram a composição do planeta. Não, Bato, eu já discutei disso. Não alterar, tirar da dormência o gene X, sabe? Não, eu conheço isso aí e se chama Smallville. Bigode, só uma coisa. Como que é o surgimento dos X-Men nos quadrinhos? Simplesmente o mundo não tinha mutantes em um momento. O mundo agora tem mutantes. Vai ser a mesma coisa, cara. Nos próprios X-Men, a origem deles já é assim, cara. Tipo, não vejo empecilho. Cara, o que você vai ainda poder trabalhar, aquilo até que o Pato falou no grupo. Não, o Quarteto Fantástico, eu acho que o do Pato é perfeito. Mas, cara, eu tô falando dos X-Men, cara. Mas o X-Men, por causa da manopla do filme, pra mim fica muito small. Não precisa de manopla. Cara, os X-Men nos quadrinhos, eles surgiram, os mutantes surgiram do nada. Então, cara, qual é o empecilho deles também surgindo? Vou te falar qual é o empecilho. Sabe qual é o empecilho? Eu tenho que montar o Professor Xavier naquela porra toda, e o Magneto e o Xavier estão no contexto de Segunda Guerra Mundial. Como é que eu vou botar esse filho da puta no contexto de agora? Aí é o trabalho da Marvel em questão dos personagens. Mas agora, o surgimento dos mutantes... Esse é o problema. Não é problema nenhum, cara. Não é problema nenhum quando você tem os dois personagens principais já inseridos no contexto de Segunda Guerra Mundial. O problema é esse. Esse é o problema. Eu ainda não vejo o problema. Não, como é que eu vou explicar? Olha só, o contexto Xavier barra... Cara, contexto Magneto, Xavier e Magneto são os personagens. Os personagens da vez. Mas caralho... Mas eles podem ser... Mutantes, cara, eles não são o alfa e o ômega do universo. O background deles pode ser não mutante. Eles têm um gene mutante que estava dormente, só que eles já foram adversários no contexto não mutante de... Eles podem ter sido o Martin Luther King e o... Malcolm X. Sim, pode ser. Podem ter sido, como é que se diz, manifestante político, atores políticos nesse contexto. E quando o gene deixa de ficar dormente, eles descobrem os poderes deles. Só que como eles são pessoas já com liderança aprovada pela vida regressa, eles acabam organizando os mutantes ao redor deles, sabe? Só se fizesse um contexto assim, que ia ficar muito louco do seguinte, pegar uma guerra dessa aí do Iraque e o caramba 4, né, do Golfo da vida, sei lá, alguma coisa assim, eles participarem de uma guerra dessa do Golfo ou do Vietnã, no máximo, e virarem ativistas políticos nessa metade da época aí da Capitão Marvel, e o Gen Mutante, na verdade, eles se manteram calados. Pode ocorrer também, cara. Só se fizer isso. O estouro da boiada foi agora, né? Tipo, começou a surgir mais mutantes. Cara, eu não vejo o problema da Marvel inserir isso, como a gente tá vendo. A Capitão Marvel tá vindo aí do foda-se, né, cara? Tipo, cara, mas tá vindo nos anos 90, tudo bem. Não, tá vindo, exato. Eles estão fazendo um filme passado. Eles podem fazer a mesma coisa com os X-Men, cara. E aí o público vai engolir, cara. E foda-se. Se for bom, a galera vai bater palmas e vai comprar a ideia. Ou só o se Homem tiver... de Ferro foi assim. Sabe, não, só se eles fizerem o seguinte... Botar no contexto ainda lá o Xavier e não sei o que lá. Só que a guerra mutante tá tão grande, que é aquela coisa à parte, sabe? As pessoas cagaram pra esse assunto, porque a questão invasão e Vingadores, eles viraram, tipo assim, o pop do top of the pop, sabe? E a questão mutante é tão escrota e tão... Tipo a questão negra também, no sentido... É tão cagada a parada, que nego não caga, que ficou num nicho menor. Só se eles fizessem isso. O que eu vou levantar um debate que até tive com o Keno no WhatsApp. Talvez um dos problemas de ter o X-Men seja o plot do preconceito. Como é que as pessoas não têm preconceito com Homem-Aranha, com Pantera e etc. Têm preconceito com o Ciclope. Isso aí foi aquilo que eu te falei, cara. Querendo ou não, os Vingadores e... Tipo, até o Homem-Aranha que tá querendo... Por que, tá que eu não participei desse papo, hein? Por quê? Tava lá, você não participou. Porque eu tava no mercado, viu, porra. Olha aí. Então, o que eu te falei, cara, esses são, querendo ou não, são minorias ainda, são poucos caras realmente com poderes e agindo, teoricamente, que é uns 10, olha lá. E, cara, e são pessoas que aparentemente o governo tá de olho. Agora, quando tu começa o surgimento de várias pessoas com poderes e você não sabe quem é e o governo não tem controle, cria um pânico. Talvez um cara que é um presidiário, ele pode adquirir o poder... Cara, começar a tentar o pose. Seu vizinho, que você é tretado com ele, do nada pode ganhar o poder e te atacar. E eu querer isso começa a fomentar o pânico da galera. E que é um problema, né? O Homem-Aranha não é um mutante. Ele não nasceu dessa forma. Tentando não, nem isso. Até o Homem-Aranha, tipo, a galera não sabe a origem dele. Mas, tipo, ele não sabe que ele tem superpoder. Ele é só um cara e, pô, depois a galera vê ele com os Vingadores. Então, tipo, esse cara já tá com o governo. Mas agora eu tenho 500 pessoas que, tipo, o governo não faz nem ideia que os caras têm poderes. Tipo, a gente pode até... Eu sei que não faz. Teoricamente não faz, mas não faz parte do meu governo. A gente pode pegar a galera da Netflix, cara. Tipo, eles são caras que a galera teme porque eles não sabem de onde saíram esses filha da puta e ninguém controla eles. Então, e são barristas, vai... né? É problema de bairro. Exato, você vai ficar bolado de caralho. Eles são gaúcho, cara, o umbigo do mundo. Não, Netflix é meu país, né? Isso que o Keno tá falando é perfeito, sabe por quê? Pelo seguinte, olha só. eu falei que eles não sabem que o Homem-Aranha não tem poderes. Eles não sabem, na teoria, qual o poder do Homem-Aranha, no sentido de que ele solta a teia e escala aí. Mas o cara não sabe, ele não é tão ameaça. Agora, o problema dos mutantes é assim, o Homem de Ferro é um cara normal. O Thor é um deus, eles têm concepção disso. E o cara... Agora, imagina, como é até o argumento lá do Senador Kelly no primeiro X-Men. Existe mutante que atravessa a parede. Imagina atravessando a parede matando o presidente dos Estados Unidos, que é o que ele usa como medo. Só se começasse isso, né? Começasse transferir o problema dos X-Men pra uma coisa de bairro, sabe? O problema dos Vingadores é uma coisa universal ali. Implica o mundo todo, que é uma ameaça global. E os mutantes implicar na questão da sociedade ali. Não só isso, Bigode. Os Vingadores, querendo ou não, a galera já viu que o governo consegue botar um freio nos Vingadores por conta do próprio Guerra Civil. Você viu que eles fizeram merda até que, ó, tem um tratado de 300 páginas para vocês assinarem e agora vocês estão sob a nossa tutela. Agora, como você falou, cara, mutante, você, como são várias pessoas, como você falou, são pessoas que você não conhece nem nada, cara, não tem como você controlar. Então, tipo, vai criar um pânico na galera, o pânico de, tipo, o cara que vai te assaltar. Tipo, você não sabe quando que é aquele cara tem poder pra te assaltar. Eu acho que é esse que é o grande ponto. Os Vingadores, ele ainda... Até que a galera fala da diferença, por exemplo, do Quarteto Fantástico com os X-Men nas HQ. Tipo, o Quarteto Fantástico, a galera sabe que o Quarteto Fantástico é controlado. Tipo, o governo tá em cima. Eles mesmo, eles se expõem pra mídia. Eles já eram celebridades antes de ganhar os poderes. Né? Exato. E já... Exato, enquanto o mutante, cara, é um qualquer um. Então, tipo, porra, é um cara que você não conhece, cara, esse cara agora tem poderes, como que vai ser? Eu acho que eles vão acabar, se trabalhar, que eu não sei se eles vão acabar trabalhando, porque tem esse ponto ainda, eles vão acho que pegar nesse ponto, né, cara? A pessoa que pode estar do teu lado é mutante, ele pode usar os poderes pra te fazer algum mal. Então, a instauração do pânico, né, do medo do desconhecido. E eu acho também que o que vai crescer também na Marvel é a parte cósmica, assim. Sim. A Darlok, Capitão Marvel. Então depois dos Guardiões 2, você já tinha surgido esse boato de que a Marvel tinha entregue o universo cósmico pro James Gunn, né, cara? Falou, bicho, agora. Qual o filme do Stallone que ele reúne os coroas mesmo? É, o. Como assim? Aquela galera lá, que é o cara dos antigos Guardiões da Galáxia, que o nome é como? É, caralho, qual é o nome deles agora? É, o Juto Schwarzenegger, Bruce Willis. Os mercenários. É, eles podem fazer meio que os mercenários com filme de piratas mais old school, né? Que essa sim, galera... mas tem, né? O Stallone já meio que deixou essa lá com o final do Guardiões 2, né, cara? Pô. Tipo, ele reuniu a galera no final, pô, agora a gente precisou o Yondu morrer pra gente se reunir de novo, né? Então, pô, dá pra fazer. E você tem ainda a Tropa Nova, como falou, Adam Warlock. Tem o Pato. Certo. E voltando, volta pro surfista, Galactus. Sim, exato, você tem também a galera da zona negativa. Mas aí que tá, eu acho que todos esses personagens, mais o Quarteto Fantástico, são, porra, eu acho mais de letra. Paul Walker, eu acho mais de letra colocar eles ali dentro desse universo. Pra mim, o mais difícil mesmo é os X-Men, pelo contexto que é criado ali. Você tem que criar a escola de mutantes e o caralho é quatro. Você tem que criar ali a questão do Xavier. Que, me desculpa também, no atual também problema, o outro problema é o seguinte. Porra, o Xavier, aí o Pato e você que são melhores de matemática, quantos anos eles teriam que ter na Segunda Guerra Mundial pra não estar tão velhos hoje em dia? Porque a gente já tá em 2018, né? Criança? Pô, cara... Bebês. Né? Essa é a merda, cara. Porque não dá também pra meter agora os X-Men no. Exceto se fizerem eles, que é o que acontece uma vez com o Magneto, né? No contexto Segunda Guerra Mundial. Aí sim, por causa da manopla do infinito do tempo, eles voltam no máximo com 40 anos, tá entendendo? Aí, sei lá, pro Magneto, por exemplo, ele continuar sendo judeu. E pode ter um trauma das guerras do Oriente Médio. Mas e o campo de concentração? Não precisa de campo de concentração. Pode ter sido um soldado do exército israelense mantido em cárcere e aí criou um ódio. Sim. Isso é perfeito. Né? Porque tem esse problema também. Porra, a gente tá em 2018, a gente não tá mais nos anos 90 que o cara que participou da guerra não seria tão velho. Porra, minha avó nasceu em 1930. Ela tem 88 anos, a minha avó. Então, tipo, imagina ela líder dos X-Men com 88 anos. Não dá, né? Nem nasceu. Aí o Xavier já ser um ativista que prega uma solução pacífica. Entre Israel e Palestina, né? É. Aí já tem uma vida pregressa de conflito ideológico. Para de falar que a gente tá dando ideia pra esses filhos da puta. Não só isso, cara. A ideia é muito boa, mas acho que, por exemplo, eles não trabalhariam com isso, principalmente se esse delicado que é a Palestina e tal. Eu acho realmente que... É que acho que seria uma mudança muito forte, né? Não me entenda mal, hein? Não me entenda mal. Eu não tô mandando você parar de falar porque eu quero que você pare de falar. Só um minuto, Tatiana. Eu tô pedindo pra você parar de falar porque a ideia ficou muito foda e não é pra roubarem sua ideia, porque sempre tem alguém roubando. Vamos falando aí que eu vou ver o que a Tatiana quer. Então vamos o quê, pô? Você que tá puxando a porra do papo, cara? Porra. Mas eu acho que é muito forte fazer essas alterações. Que, tipo, mudar o background do Magneto da Segunda Guerra é como mudar o evento da morte dos pais do Bruce Wayne, sabe? Sim, sim. Não, cara, eu acho que realmente esse é um ponto bom que o Bigode jogou. Você pegar como que você vai inserir o Professor Xavier e o Magneto na parada. Realmente, eles dois é algo complicado. Mas eu acho que agora os mutantes em si, eu não vejo problema. Eu falei, vai surgir e, cara, a galera vai tentar lidar de cada um com o seu jeito. Alguns vão aceitar, outros vão agir com preconceito, como normalmente seria. Eu acho que o bacana seria ver como que é a questão, como é a questão dos X-Men no universo Ultimate, né, cara? O universo Ultimate é que tinha mais essa pegada, e lá tanto o Xavier quanto o Magneto, eles eram coroas, mas não eram tanto assim, né, cara? Eles ainda tinham um porte, sei lá, de 50 anos e tal. Fica engraçado, porque se você nunca mudar o contexto do Magneto assim, ir pro campo de concentração, o X-Men tá sendo fardado a sempre ser uma história de época. Sim, pô, o próprio... Cara, o foda é que, tipo, por exemplo, o X-Men Evolution, ele trabalhava, apesar de não gostar muito, ele trabalhava com essa questão, né? A visão mais atualizada dos X-Men. Mas você acabava tendo também essa questão ainda do Magneto Segunda Guerra e tal. Você deve ter que ter um episódio que o Magneto tava morrendo e ele usa o soro do super soldado pra se rejuvenescer, né, cara? Talvez até eles possam usar isso como base. Tipo, mas foi o que eu falei pra vocês. Ele usar como base a manopla do infinito do tempo. Eles serem do contra da Segunda Guerra Mundial. Cara, eu acho que eles vão tentar se... Ficarem novos. Bigode, mas eu acho que eles não vão tentar brincar depois com a manopla do infinito, depois que acabar essa zona. Pelo menos não na parte terrestre. Eu acho também que não ia ficar legal, cara. Eu peguei a joia do tempo, que é uma parada que já foi instituído, que pessoas normais não conseguem segurar, porque... Mas eles são mutantes, porra. Pô, mas ainda assim, pô, a galera do espaço também é uma biologia totalmente diferente, isso pode, né, cara? Peter Kuhl só conseguiu botar a mão que ele é meio planeta, né? Tem algumas coisas do quadrinho que eu tô pensando agora que você tem que atualizar, tipo... Sim! Uma hora você tem que criar uma história que atualiza o Magneto pra uma guerra mais contemporânea. Uma hora você vai ter que deixar o Clark não ser jornalista de jornal, porque essa porra tá acabando. Sim. Ser blogueiro. Sim. Blogueiro do Twitter. Mas e uma hora você tem que, sei lá, deixar o Bruce Banner fora dos testes nucleares, que é uma coisa muito Guerra Fria também. Sim. O Bruce Banner atual, se eu não me engano, ele já não é assim. O Bruce Banner atual, ele era um cara que pesquisava o soro do super soldado, né? Ele era uma da galera que estava pro governo tentando recriar a porra da experiência do Capitão América, e ele falhou, deu merda. Deu uma merda lá e ele virou o que ele virou, cara. Não tem mais a questão do raio gama. O Pato, eu vou dizer, Pato, essa ideia que tu botou aí da guerra Israel-Palestina, eu acho que ficaria do caralho pro contexto atual. Um que sempre atualiza, né? Porque sempre tem guerra, é o Justiceiro, né? Sim. O próprio Homem de Ferro foi fácil também de atualizar, né? O próprio Batman também é fácil de atualizar. É só botar um casal morrendo aí na esquina. No Rio de Janeiro, o Batman ia ser atualizado a cada semana. Porque é fácil pra caralho, né? Mas é isso. Tem mais alguma coisa pra gente falar, gente? Acho que não, cara. Já falou, a gente mais roubei tudo. Eu gostei de como mandou esse cast, exceto o William falando agora. Mas eu gostei de como foi. Vocês querem falar mais alguma coisa? Sim, eu quero falar que a cena do Terence Howard olhando a armadura e falando, não, talvez na próxima me faz rir toda hora, cara. Não tem como, não consigo. talvez na próxima você não, filha da puta. Não vai ter próxima. Não vai ter próxima. Não vai ter próxima. Acho que eu vou falar que a Gwyneth Paltrow estava muito bonita no filme. Sim. Ah, então é isso. Eu vou falar que eu ainda continuo achando que Batman Begins influenciou muito o Homem de Ferro. Mas é isso. Você tá errado, eu já falei isso. Eu tá vou pronto. Falar que o Identidade Bourne influenciou muito a trilogia do Batman. Na verdade, eu vou falar que a Identidade Bourne influenciou muito o novo James Bond, mas tudo bem. Mas é isso aí, galera. Esse foi o Recast de quase 2 horas sobre Homem de Ferro 1 e 10 anos do universo Marvel. Estivemos na mesa com o Keno e o Pato Mais Voador. É isso aí, galera. Que causou um acidente de trânsito todos os dias. Cala a boca, Valdir. É isso aí, galera. Um beijo, um abraço e vamos de recadinho. Quer falar alguma coisa? Dá um recado, filho. Vou te beliscar pra você falar, ô viado. Olha, maltratos infantis aí, olha aí, ó. Não quer falar do Fala, William. Fala, porra. Não falou. Mas é isso aí, galera. Ele não tem recadinho hoje, o William. Vamos começar por ele, o sapo mais pulador, o Keno. Recadinho barra dica. Tá bem. Cara, deixa eu ver aqui. Cara, esse cast vai demorar pra sair, então eu não vou dar as indicações de jogo pra comprar. Porque não vai demorar pra sair, viado. Sai semana que vem. Não, mas a promoção acaba dia 8, cara. Aí a galera vai ficar por fora. Não, Keno, dia 8, calma aí. Semana que vem, quando ele sair, é dia 6 ainda, cara. Ah, não, vai estar muito em cima, cara. E daí, porra? Dá logo a porra do recado. Não, não. Então, o recado que eu vou dar, cara, a promoção é mais ou menos, não tá comendo, mas vocês aí estão interessados aí, cara. No caso, essa outra promoção não é a que eu ia falar. No caso, a Comix lá, não estamos recebendo dinheiro para isso. Está vendendo algumas HQs lá, com certeza encalhe de estoque, porque, né, pô... Muito encalhe, Keno, muito encalhe. Muito encalhe, porque... É, inclusive, teve feira de quadrinhos esses dias, em São Paulo. Deve ser o encalhe do que eles não conseguiram... Exato. É o volume do Samurai X da época lá de 2002. Do primeiro, cara. Tipo, tem coisa da Conrad, tipo, que não vai lançar mais... Mas, cara, se você procurar, eu mesmo achei algumas HQs e coisas interessantes que eu quero comprar. Então, tem a promoção da Comix, é tudo a partir de R$1. E aí você vai olhando lá o que te interessa. Mas se eu te interessar, não é R$1. Vai estar mais, mas tem umas paradas legais lá para você comprar aí completas. Por exemplo, como a Face Oculta, que é só 2 edições só. Eu já ouvi falar muito bem dessa HQ. É 2 edições e as duas estão lá, se unindo cada uma a R$4. Então, Face Oculta, Keno? Vou anotar aqui para pesquisar. Eu vou dar uma procura. Eu tô querendo... Eu não li. É do Questão? Não. Felizmente não, pô. Também tem lá um lá do Avatar, Lenda de Aang, lá que tá R$3, eu também tava querendo comprar e... Então, tipo, tem algumas coisas legais lá, tipo, não sou grande fã da Comics, mas acho que é uma promoção que vale a pena a galera pelo menos dar uma conferida, porque às vezes acha alguma coisa lá que tava querendo e tá um preço barato, né, que é coisa difícil de achar nessa porra dessa loja. Então aí fica a minha dica, acessem lá o site deles e olha lá. É, minha segunda dica é uma que o Bigode já falou muitas vezes aqui, mas eu quero reiterar, que é Sigam o se inscrevam no canal do J-Box no YouTube, cara. Pô, os caras estão fazendo um material muito bom, inclusive eles fizeram. Ótima dica, Keno! Ótima dica! Eles fizeram semana passada sobre os animes da Marvel, cara. Ficou muito bom o vídeo essa semana. Vi junto, cara, com o Keno essa... e vi sozinho depois. Também. E, cara, tá muito bom. Os caras sempre fazem um trabalho foda e é aquilo, cara. Eu já conheço a galera do J-Box desde a época que eles eram blog. Garanto que eles não copiam material de ninguém, ou seja, não vai ter live. Os caras se esforçam ali pra fazer a parada. E eles têm uma idade, Keno. Eles fizeram um programa só com erros que eles fizeram, Keno. É muito sim, bom. Sim, eles J-Box. Sempre falam, cara, dos erros. Não são é uma galera que tá aí começando agora. Ao meu ver ainda, pro trabalho que eles fazem, eles estão com pouco inscrito. Então, porra, você que curte anime, você que é lá da época do anime anos 90, né, cara? Vale muito a pena ver também. Então siga lá o J-Box lá no YouTube. Eu acho que tem também Twitter, mas vale dar uma olhada lá no canal do YouTube. No canal do YouTube, que é onde eles lançam vídeo, também tem notícia toda semana. Então é um trabalho muito bom. E os recadinhos de sempre também, acesse o wikicastbr.blogspot.com.br, que é onde você encontra esse podcast, onde agora você encontra, estou muito orgulhoso por isso, vários posts do Bigode, post do Zé, poster do Walter. Do Walter, cara, então, pô, cara, já saiu, acho que essa semana já saiu uns 5 ou 6 posts, cara, tô impressionado, o Bigode tá aí, ó. Se moldando, escrevendo ótimo texto, já mandou bem pra caralho no texto do West hoje. Tu leu tá mesmo, viado? Tu leu? Cara, eu não li tudo ainda, principalmente porque eu não vejo a série, cara. Mas eu passei o olho, cara, tá bacana, vou terminar de ver sim. Já indiquei lá no meu Twitter, então, porra, galera. Indica no teu, Pato, porra! Por favor. Tá faltando o texto do Pato nessa porra. E também já sabe, me sigam no Twitter, o Keon_00, que eu falo besteira lá, de HQ, mostro bonequinho, falo do videogame, faço as porra toda aí. Se você quiser trocar uma ideia também, tamo lá. Qual é o próximo aí? Pato, recadinho barra dica, divulga, por favor, meu post lá no seu Twitter, faça esse favor. gostaria de dizer que o... Tem que divulgar. Ministério da Saúde adverte, né? Crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Isso não é bem uma indicação, mas ok. Calma aí, isso significa que eu vou ter que parar de fumar perto do William? Peraí, você fuma? Você fuma, Bigode? Você fica a boca, seu bafo de câncer. Fala, Pato. Acesse aí o Rotocast. Rotocast não existe, cara, não existe. Para de falar disso que não existe, cara. Não existe. Lamentáveis. Também não existe, cara. Morreu também. Sabe, não, lamentáveis ainda existe. Só acho que saiu o podcast essa semana. Saiu o podcast. Locadora TV e... Ah, isso aí não existe também, não, Locadora TV. Esse existe lá. Trabalho direto lá. Porra. Torre dos Gurus, Pocilga e Escabal. Beijo, Thierry. Tem que chamar o Thierry. Então, posso dar meu recadinho, Pá? Tem um recadinho pra dar ainda? Já acabei. Então pode vir me limpar. É isso aí, galera. Minha dica é o seguinte. No podcast do The Westworld, no podcast 100, eu indiquei o Westworld a segunda temporada, episódio 1. Hoje eu vou indicar o episódio 2. Enquanto isso, vai estar passando o 3 já. minha dica é o seguinte. Deixa eu ver aqui o que eu vi esses dias. Eu vi alguma coisa esses dias pra indicar, cara? Não tem aquele comercial lá que você achou legal dos brancos felizes. Como assim, caralho? Também não entendi. Brancos felizes, white people problems. Eu vou indicar essa página no Facebook. White people problems é uma página fenomenal. Caralho! No Facebook, onde você vê tipos de reclamações. Ai, gente, não tem mais lugar na minha mala pra eu viajar pra Miami ou pra Paris. É. Pessoas ricas, brancas, reclamando de coisas inúteis e fúteis, né? Cara, eu tenho quase pra mim certeza que eu vi... lembrei! Já sei que eu posso indicar. Eu vi essa semana, espero que não tenha sido semana passada, eu vi um filme iraniano chamado O Julgamento. É sério, julgamento. Tá. Eu acho que foi mais de 2 semanas que você me recomendou esse filme, mas eu diria que a gente vai partir lá, hein? Não, mas eu acho que eu não indiquei aqui. Então, na verdade, o nome do filme é O Insulto, é um filme libanês. Cara, que filme sensacional. Indico para o amigo Pato, que é do ramo do direito, né? Não? É um filme muito legal. Assim, como o filme é trabalhado, né? Não é aquele filme. Não pensa que é um filme libanês, meu Deus, é todo mundo cabeça, o caramba. Então, não é iraniano. Eu troquei, é libanês. É, mas é isso, eu indico o Insulto aí pra vocês alugarem no torrent mais próximo de vocês, né? E indico o livro que eu vou terminar de ver hoje, de ler hoje, talvez, do Noam Chomsky, Sistemas de Poder, que é do caralho, mostra quanto os Estados Unidos é filho da puta, Israel e qualquer outra coisa que os Estados Unidos fazem. Por isso que eu digo, não vai ter regime militar se não for... Eu sempre falo isso aqui, hein? Estou baseado no Noam Chomsky. Não vai Brasil, ter... se junte a China e a Rússia, Brasil. se juntar aí, vai ter um golpe militar aqui. Não vai ter golpe militar. Se tiver golpe militar, não é com apoio dos Estados Unidos. Que só tem golpe militar nos lugares que os Estados Unidos apoiam. E quando não tem, eles financiam os rebeldes pra tirar o que não é de importância pra ele. Essa é a minha dica. Com armas da indústria Stark. E das indústrias UN. É isso aí, galera. Eu sou o Bigode do Comício, vem na mesa com ele, que não sabe mais pulador, e o Pato, que causou um acidente hoje, voando não sei quantos metros, batendo num carro, pela notícia que eu li. É isso aí, galera. Batendo num carro? Eu não lembro, alguma coisa com o Pato voando não sei quantos metros. Pato alcoolizado, vou embriagado e bate um carro causando um acidente de trânsito. De Paul Walker. É isso aí, galera. Esse foi o cast número 101. É, Universo Marvel barra... Não, na verdade é... Homem de Ferro barra Universo Marvel 10 anos. A Gênesis. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Netflix, ó, minha ideia da super máquina Paul Walker tá aí. Se quiser, ó, me liga aí que a gente conversa, cara. Tem um roteiro já pronto. Tchau, tchau! Adoro esse tchau, tchau. Beijo! É isso aí, galera. Acabou aqui. Para... Bônus Weekcast! Caralho, me deu um minuto aí. Meu, você tentou lembrar o que ele fazia, né? Vamos aí. Ô, caralho. Vai procurar os filmes que lançaram da Netflix. Não, vou, não, 22 não, vou, que cast, já vou, sabe. Não vou. Modas operantes, não né? Não vou, você errou. Vamos lá. Ah, merda, viu? Vocês me atrapalharam tanto que eu não consegui fazer a conta, porra. Tava vendo quantos anos ele tinha. Menos 1987. Caralho, mano. Ah, tá. Então calma aí, calma aí. 2008. Eu sou ruim de matemática. Dark Knight, ali. Calma aí, porra. É 1, é 2, é 3. E... Então, galera. 2000. Fica pro exército essa parte. Caralho, calma aí. Porra, cara. 2008, galera. Que profissionalismo. É, já tem 100 programas, a gente pode fazer o que quiser. É...